Eu tento me focar mais nas lives, nas redes sociais também e nas notícias. Entendi. Boa noite, Flávio. Nossa, que voz linda, gente. Boa noite. Caraca. Pode pegar que o Edu já tá de olho. Sou comprometido. Isso nunca te impediu de nada, Edu. Caraca, olha aí, expondo tudo, Edu. E como é que é isso pra você? Revelando segredos assim em público. Claro, não, tu nunca falou isso pra todos os ouvintes do podcast saber, né? Claro que não. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhati. Machines. Boa, boa referência. Junto aqui conosco, Nilson Lope. September 28, Daylight. Caraca, aí parece eu falando inglês. Boa. É pior. The play, the left, the right, the medium. Parece o João Santana, pô. Seu rabo que eu falei assim. The left, a pregude. Ai, ai, ai. Junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala. E pregude, the keep play well. Igual para homenagear o Neilson agora. Na moral, nem sendo ruim consegue ser ruim, mano. Puta Eita, pô, pra ser ruim tem que piorar muito ainda. E hoje, pessoal, estamos aqui com um convidado muito especial vindo lá do Meia Lua Cast, o Felipe! Fala aí, Felipe! Stores! Não ficou horrível, mas ok, tá valendo, tá valendo. Olha só. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto nas postagens, nos spoilers que a gente dá aí nas redes sociais, ou até mesmo no nome do post, finalmente nós vamos falar de Resident Evil 3 Nemesis, ou, né, o Biohazard The Last Escape. Não, fala direito. Ah, então fala aí, como é que é o direito? Biohazard Odorotsu Escapo. Ah, peraí, o samurai tradutor vai falar o nome do jogo, vai lá, Nils, vai lá. Capricho. Biohazard, The Last Escape. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bem enroladinho mesmo. Ai, ai, ai. Porém, antes, vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você também tá morando em uma zona de risco que foi contaminada por zumbis e você precisa desesperadamente escapar, você pode encontrar mapas de rotas de fuga espalhados lá no nosso Facebook, lá no facebook.com/machinecast ou então no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o negócio é que você ficou encalhado, né, naqueles malditos puzzles que não deixam você fugir da cidade a tempo, não tem problema, você pode twittar e pegar algumas dicas lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. E temos também lá o nosso perfil do Alvanista. Se você tá com dificuldades aí pra dar uns tirambaços na cabeça do Nemesis ou tentar matar ele na faquinha, você pode conferir os speedruns do Neilson lá e descobrir as manhas. É só seguir o nosso perfil lá, que é o @machinecast. Agora, se você também tá aí na dúvida se a vacina no Brasil realmente é algo de causar doença, você pode encontrar os files das vacinas lá no nosso Instagram. É só você procurar lá Machinecast que você vai encontrar a gente. Agora, se você também é um dos sobreviventes do apocalipse zumbi, você pode se juntar com a gente e fazer parte da família lá dos sobreviventes da Terra Save. É só você se juntar a gente no nosso grupinho do Telegram e você vai receber a sua credencial. Pode pegar o link aí na descrição. Mano, foi tanta referência que meu rádio da Star chegou a tremer chamando Brad, cara. E a indicação vai pra quem hoje, Flávio? A indicação hoje vai ser temática, né, pra aquele pessoal que fala assim: ah, Resident Evil só vai até o 3, o resto não é bom não. Então vamos indicar pra esse pessoal ouvir o podcast de hoje. Sim, é, porque como eles só gostam até o 3, então eles vão ouvir. É, só vai até o Código Verão. Tchau, beleza. Aí viu, notícia, vai pro Edenilson essa indicação. Mas o Nilson acrescentou um. Tiazinha. Eu achei que o Flavinho ia indicar pra tiazinha do posto de vacina, que tá lá aplicando as vacinas, e você tá na dúvida se é funcionária da Umbrella ou se ela é só uma, vacina, uma pessoa que vacina de boa. Aí, Flávio, tá criticando a sua indicação, Flávio. Dá pra ela o que é. Feio, cara. Pô, o Spider nunca teve a indicação dele criticada. Quer o lugar de estagiário também, porra? Tá roubando tudo? A minha intenção é só que você saia. Eita, pô, vamos lá. Bom, pessoal, dados nossos recadinhos, vamos então nos preparar para começar a falar aí de Resident Evil, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui nosso cast. Porém, antes, vamos dar aqueles minutinhos que a gente sempre faz para falar da atualidade. E a atualidade de Resident Evil não é outra, né? A não ser a longa espera até o bendito 25 de janeiro de 2019, aonde eu vou poder finalmente colocar as minhas mãos, ou supostamente as mãos, porque eu comprei digital, né? Do remake do Resident Evil 2, né? Que a Capcom já nem tá tratando mais como remake. Eu aposto que ela já vai substituir o original lá por esse daí. E vocês, o que tem esperado aí? Felipe, tá acompanhando as notícias? Tá ansioso também? Não tá nem aí? Qual é que é a tua expectativa pro jogo? Bom, nós lá do Meia Lua, nós estamos a torta e a direita caçando notícias sobre Resident Evil, qualquer novidade que sai sobre o Resident Evil 2 Remake, né, entre aspas, a gente tá postando no site, nós jogamos a demo do Leon, que tava disponibilizado lá na Warner Bros. Game Summit, jogamos a demo da Claire também na BGS desse ano, meu, o hype tá a mais de 8 mil, eu tô esperando muito esse jogo. O Resident Evil 2 original já é cotado por muitos como o melhor Resident Evil, né, em questão de personagens, em questão de história, então, meu, eu tô super animado. Eu não comprei em pré-venda, porque eu não compro jogo em pré-venda desde o Assassin's Creed Unity. Desculpa aí. Só pra, né, não me desanimar, mas com certeza com esse, se eu comprasse, seria, assim, certeiro, porque o que a Capcom tá fazendo com esse jogo é algo inexplicável. Eles capricharam demais. É o mesmo motor gráfico do Resident Evil 7, mas muito mais polido. Então, dia 25 de janeiro é uma data pra ficar na mente de todo mundo aí. Confesso que durante a fala dele aí, o meu hype era pro Neilson chamar ele de burguês safado, porque ele jogou o demo lá na BGS, jogou não sei mais aonde, coisa e tal. Deu a carteirada, a famosa carteirada. Fiquei eu no hype, eu pensei... aqui só esperando o Neilson, vai vir com os dois pés no peito. Não, é. Até eu que não, ele se comportou bem. E eu pensei que quando ele falou assim, eu não compro na pré-venda porque eu não sou rica! E nem você era. Olha aí. Flávio e Edu, como é que tá a expectativa de vocês? Minha expectativa primeiro é arrumar um emprego pra poder comprar o console de nova geração. Aí o hype vem melhor pro Resident Evil. Mas, pô, por enquanto tu vai jogar só no YouTube. É, vou zerar no YouTube, que nem a juventude hoje zera. Eu só não peguei o jogo ainda na pré-venda, cara, por causa de entrega. Porque tem loja aqui em BH que costuma começar a vender o jogo um dia antes da estreia oficial, assim, sabe? Essas lojas não oficiais, assim. E eu comprei uma vez a pré-venda do Diablo 3, cara. Eu recebi a cópia 2 dias depois da data do lançamento por causa do correio. Então, eu prefiro no dia do lançamento, eu vou lá na loja, compro e pronto, garanto que eu tenho o jogo no dia. Ou então na véspera. Olha só. E aí, Neus? Fala aí. Rapaz, eu não tô com muito hype porque eu esperava outra coisa. Sinceridade, a gente já tinha conversado isso várias vezes lá no Facebook, e você, Marcos. E tipo assim, não é que o jogo tá ruim, mas eu esperava outra coisa, eu esperava um remake do estilo do remake do primeiro jogo, que é pra mim é um primor, uma obra-prima ainda da época que ainda Resident Evil era Resident Evil, não um jogo de ação completo. E com certeza eu vou jogar uma hora, não sei quando. Mas não tô com todo esse hype como o nosso amigo Felipe aí, não. Mas vai ser um bom jogo, cara. Pois é que nem como a gente comentou, realmente o Resident Evil 2 já não era um survivor todo que foi o primeiro, ele era um pouquinho mais de ação. E aí esse daí, o que vai ser? Vai ser um jogo de terror... Bem então, diferente do que era Resident Evil 2. Ele vai ser um 7 na temática do 2. Na verdade, eles descaracterizaram o jogo completamente, né, cara? É, pelo menos até onde a gente viu foi divulgado. O que eu espero é que não bota igual no Resident Evil 5, 6, aquele sistema de capítulos, porque aí quebra, sei lá, acho que quebra o jogo. Tem que botar ele linear, sem pause, né? Não, mas ele é sem, assim. Tomara. Assim, a experiência que eu tive e as minhas conclusões foi que eles reimaginaram o Resident Evil 2 para que ele possa não só agradar as pessoas mais antigas que jogaram jogos clássicos e gostam muito do 2, né? Eles reimaginaram Resident Evil porque não teria como voltar como eram os clássicos, né? O Resident Evil 1, 2 e 3 e até o remake, eles são daquela forma, por exemplo, nas câmeras, por conta de uma limitação gráfica do processador. Sim, mas a gente nem critica a questão das câmeras, Felipe, porque isso a gente está ciente que essa mecânica morreu e seria muito difícil de trazer de volta. Praticamente impossível. Até se eles quisessem, assim, só para agradar, até tem como. É só tu paralisar ali e o boneco fica andando ali e foda-se. Mas eles não vão trazer isso. É certo que não. Mas A ambientação que a gente viu do jogo ela é totalmente descaracterizada do que era o Resident Evil 2. O jogo agora é um jogo de terror mesmo, entendeu? Sim, escuro e coisa. Porra, não tinha essas coisa coisas. Que Resident 2 não é, cara. Não é, entendeu? Sim, ele tem uma imersão. Se você estiver jogando com um headset, uma TV 4K, cara, é totalmente surreal. Não, eu vou além. Coisa que Resident nunca teve, entendeu? Resident antigo nunca teve. essa coisa toda aí. Nunca teve. É só uma ressalva. Ninguém tá dizendo que o jogo vai ser uma bosta, que o jogo tá feito. Não. Absolutamente nada a ver. O jogo, com certeza, vai ser um ótimo jogo. As pessoas vão jogar, vão se divertir. Agora, o meu medo é o seguinte. O Resident Evil 7 é um jogaço. Ele é ótimo, o gráfico, a história é boa, a jogabilidade é boa. Mas eu só joguei uma vez, cara. Eu não consigo jogar aquela bosta de novo. Sabe? Eu realmente não consigo. Joguei, virei, beleza, fiquei sabendo a história, joguei um pouquinho ali só pra pegar uns secretinhos e acabou. Eu tenho medo que o Resident Evil 2 seja assim. Seja maçante, porque o Resident Evil 2 lá do PlayStation 1 eu joguei 100 vezes ou mais, eu acho, na minha vida. Entendeu? É um jogo 3, que não enjoa, né, cara? Ele é um jogo que não o replay enjoa, dele pode... é alto. É. Ele é alto, o replay é alto, cara. Pois é. Mas enfim, falamos aí já um pouquinho dos joguinhos atuais, que é o Resident Evil 2. Esperamos que seja um sucesso, porque quanto mais sucesso eles fizerem, mais jogos aí pode vir no futuro, e quem sabe não vem um remake do 3 aí, né? Stars. Certo, então agora vamos aqui começar com o resumo da história do Resident Evil 3, para depois a gente começar a falar diretamente de coisas do jogo. Edu, bora lá, Edu. Eu sei que tu preparou um materialzinho aí pra gente. Tudo começa no dia 28 de setembro, que são aproximadamente 2 meses após o incidente na mansão que se passa durante o Resident Evil 1. E a gente começa lá com a Jill, que tá já em Raccoon, tá ainda, né, em Raccoon City. A cidade já foi totalmente tomada por zumbis. E ela faz um breve discurso ali, onde ela fala que pela última vez ela tem que fugir novamente, que o pesadelo seguiu ela até a cidade e agora é a última chance dela, né, a chance dela fazer a sua última fuga, que daí o nome ao título do jogo. E a gente começa acompanhando a Jill pelas ruas de Raccoon City, até que quando ela chega próximo à delegacia, ela descobre um ser, uma arma biológica aí da Umbrella, chamada Nemesis, que tá perseguindo todos os membros da STARS, que é a tropa de elite que foi responsável por derrubar o laboratório da Umbrella na mansão. E agora eles colocaram o Nemesis aí pra caçar a Jill e todos os membros da STARS. A Jill é uma das últimas membros da STARS que ainda tá viva. A gente, logo no começo do jogo, já vê o Nemesis atacando e matando o Brad, que é o piloto que salva a galera no Resident Evil 1, que aparece no Resident Evil 2 já morto. Então a gente já vê aí essa mençãozinha aí, ó. E o jogo lá, depois a gente continua acompanhando a Jill, até que ela encontra um time de mercenários contratados pela Umbrella, que tá ali em Raccoon City até então, pra ajudar a salvar as pessoas ali, a conter o incidente e salvar as pessoas. E ela encontra ali com os membros, que é o Carlos Oliveira, o Mikhail Victor e o Nikolai Zinoviev, que são 2 russos. E aí a Jill pega um tempo maior ali junto com o Carlos, os dois passam um longo pedaço aí, atravessam vários desafios dentro de Raccoon City, até que em um determinado momento, com o ataque do Nemesis, o Mikhail se sacrifica para poder salvar a Jill e o Carlos, e com isso eles vão parar em uma torre de relógio. Lá, a Jill chama um helicóptero para poder resgatar eles ali da cidade, e a gente tem aquele primeiro insight, ó, o jogo acabou, não sei o que, tá chegando o helicóptero e tudo mais. E nesse momento aparece novamente o Nemesis, que destrói o helicóptero, infecta a Jill com o T-vírus. Ela consegue derrotar o Nemesis ali, mas acaba caindo doente por causa do vírus. Ela é encontrada pelo Carlos, que salva ela e leva ela até a torre do relógio e vai no hospital de Raccoon City atrás de uma vacina. Nos resumos que eu encontrei aqui, fala que se passaram 3 dias até o Carlos conseguir a vacina e curar a Jill. Eu tenho pra mim que foi só um dia. Eu tô na dúvida. Eu vi que foram 2. Foram 2 também. Na verdade, o dia já tá acabando e um dia completo, né? O dia que eles estão e o outro dia completo. Aí ela não... começa no dia 28. Sim. Aí termina na madrugada do dia 30 pro dia 1. Ah, tá. Entendeu? Então, ela acorda meia-noite da madrugada, assim, do dia 30 pro dia 1º, entendeu? Então é madrugada do dia 1º, entendeu? Ou a noite do dia 30. Depende de quem. Entendi. Como ver. Então, passa esse tempo aí. Durante esse intervalo que a Jill tá desmaiada, pelo que eu li aqui, é o tempo onde se passam os eventos do Resident Evil 2. Isso. E aí, sim, a Jill acorda da infecção já recuperada e tudo, e ela e o Carlos vão até o parque de Raccoon City. Lá, a Jill descobre que o Nikolai, na verdade, é um dos supervisores que foi enviado para Raccoon City, junto com o time de mercenários, cuja missão deles, na verdade, era de reunir dados de combate do Nemesis contra os soldados da STARS, e de outras armas biológicas lá que a Umbrella soltou pela cidade. E aí rola um embate entre o Nikolai e a Jill. Então a Jill negocia com o Nikolai, que revela toda a verdade pra ela e tudo mais, dá toda aquela o diálogo do vilão, né, explicando todos os planos. Aí a Jill, o Nikolai vai embora, foge, e sobra a Jill ali pra poder escapar da cidade. Depois ela encontra de novo com o Carlos, que conta pra ela que o governo dos Estados Unidos tá a ponto de jogar um míssil nuclear para poder erradicar o vírus que está infestando a cidade e impedir que ele se espalhe pelo país inteiro. Aí, eles estão lá apertados com o timing rolando para poder fugir. Aparece o Nemesis mais uma vez. Rola aquele batalha final ali entre o Nemesis e a Jill. O helicóptero chega, salva a Jill e eles vão embora. E quem está pilotando o helicóptero ali é o Barry, que é um dos membros da STARS também, que aparece depois em outros jogos da série. Acaba aí o jogo com um míssil do governo americano caindo na cidade, aquela explosãozinha de cogumelo e tudo sendo devastado. Okay. E aí acaba a saga Umbrella, teoricamente. Teoricamente, a saga tudo, né? Explodiu praticamente tudo. Bom, tá aí um breve resumo do Edu, só pra mencionar, só uma pequena correção aí no finalzinho, o Barry salva a Jill e o Carlos, viu? Os dois. É, então, eu falei salva eles. Não, tu falou salva a Jill. É, eu achei que eu tinha falado que era eles. Não, mas tudo bem. Bom, então, é, porque tem dois finais, né? No caso, tem dois finais. Sim, mas esse é o canon, né? O certo é os dois ficar vivo. Tá, então agora vamos aí voltar pra falar exatamente do jogo, tentando seguir uma linha aí. Primeiro de tudo é, como vocês conheceram Resident Evil 3? Eu vou dizer o seguinte, que assim como eu fiquei do 1 pro 2 esperando ser lançado, quando saiu Resident Evil 3, eu já tinha PlayStation 1. E aí, eu ia lá nos camelôs pra comprar mais jogos e coisa e tal, enfim, lá nos bacião, né, que nem diz o Neil, sei. E certo dia apareceu lá o Biohazard, The Last Escape, que é o primeiro que eu joguei, foi o japonês, assim como Resident Evil 2, e se não me engano, só o Resident Evil 1 que eu joguei, o Resident Evil mesmo, depois, mais pra frente, eu fui conhecer Biohazard, e foi assim que eu conheci, comprei e joguei em casa, no conforto do lar. Nilson, como é que tu conheceu Resident Evil 3, Nilson, lembra? Ah, conheci porque eu dono da locadora, como sempre, trazer as novidades. Aí começou a corrida do ouro de quem zerava primeiro o Biohazard Landscape, né, cara? Que sempre trazia o japonês primeiro, porque saía primeiro o japonês, cara, né? E os assim que saiu o jogo, eles não queriam nem saber, já tava lá. Aí foi aquela corrida do ouro pra quem zerava primeiro. Eu jogava de meia e meia hora, que eu não era rico igual o T-Blue, que tinha PlayStation 1. Eita. Aí a galera jogando uma hora, duas horas. Tinha cara que jogava três horas, mas não sabia, não manjava de Resident. Começou a jogar de Resident. Teve muita gente que começou a jogar Resident Evil nesse jogo, no 3. Então apanhava muito porque o controle era. A galera demorava a pegar o controle do jogo, a jogabilidade. Tá, mas aí mas a galera que começou pelo 3, né? Porque. É, né? É isso que ele falou, hein? É isso que eu tô falando. Ah, desculpa, eu me distraí por um segundo aqui, então. Desculpa aí. É. Depois eu que não presto atenção. Silêncio. Não. Ele tem toda a razão. Felipe, como é que tu conheceu o jogo, cara? Fala aí. Olha, pra deixar bem claro, eu sou uma pessoa muito covarde. Eu sou realmente muito medroso. Eu detesto jogo de terror, mas mesmo assim eu jogo porque eu gosto de sofrer. Eu acho que eu sou meio masoquista. Mas então, vamos lá. Eu conheci através de um primo meu, Cleiton. Um abraço, Cleiton, se ele ouve o cast. Abraço. E... se não ouve, vai a partir desse ele vai começar a ouvir. Eu era muito novo, eu sou o mais novo dos presentes aqui na mesa. E eu conheci em 2001. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. E eu sempre ia na casa de um primo meu, porque ele tinha PlayStation 1 e ele às vezes trocava com o vizinho dele. O vizinho tinha Dreamcast. Então, final de semana, isso era 2001. Peraí, vou ter que te interromper. Flávio, oi. Encontramos mais um dono de Dreamcast. Faltam só 6 agora. Chama 10. Que o Flávio ou o Felipe disse que foram só 10 no Brasil que compraram Dreamcast. Aí eu e o Nilson tinha, cada um tinha um. A gente já descobriu. Na outra gravação a gente descobriu mais um que também tinha Dreamcast. E agora tu falou do teu primo que tinha Dreamcast. Então são 4, falta só 6 agora. Ué, eu achei que vocês tinham incluído aquele amigo meu que me emprestou o Dreamcast dele. Aí, ó, falta só 5, ó. Aí, ó. E o recalque que é alto? segue, Felipe, vai lá. E aí, em determinado final de semana, eu fui na casa dele. Sempre quando ele tava em casa, eu ia lá pra jogar, porque eu não tinha condição, minha família não tinha condição de comprar um videogame pra mim, e eu tenho irmão gêmeo, eu ia lá na casa dele jogar. E aí, tava tudo escuro quando eu cheguei na casa dele. E eu, Cleiton, você tá aí? E eu era muito novinho. E eu fui pro quarto dele, ele nem prestou atenção quando eu tava chamando ele. E eu fui lá. Quando eu entrei na sala, ele, não sei... Eu vi ele com uma menina de roupa curta lá enfrentando um monte de zumbi. Eu, que jogo é esse que você tá jogando? Resident Evil. E o quê? E aquela imagem, durante muito tempo, ela ficou muito... Era uma imagem bem no comecinho, assim, antes de encontrar o rapazinho que se esconde lá no container, né? Aham. Uh-huh. E aí eu fiquei... Eu fiquei com aquela... Com aquela imagem do jogo presa na minha cabeça. Eu morria de medo. Eu fiquei... acompanhando o gameplay dele durante uma hora e meia, mais ou menos, e aí eu não aguentei, fiquei com medo e fui pra casa. Olha só. Mas Resident Evil, durante muitos anos, foi assim, o meu grande medo, assim, eu não conseguia dormir, eu ficava pensando em Resident Evil, exatamente no 3, né, porque foi aí que eu comecei a conhecer Resident Evil, que ele tava jogando no 3 quando eu fui lá. Sorte tua, né, porque o 3 é o mais leve, assim. Exato, e aí eu fiquei com muito medo durante muito tempo, mas eu, sempre quando ele ia jogar Resident Evil 2, foi em seguida que eu conheci, eu ficava vendo ele jogar, até que o Dreamcast foi emprestado, né? Ele tinha um Play 1, meu primo. Ele pegou com um vizinho dele, que morava na rua de cima, o Dreamcast. Aí eu fui arriscar jogar o Resident Evil, o 3, né? E o controle tanque, pra quem tá começando a jogar, ele é muito complicado, porque você não sabe como é que você vai fazer pra correr, como é que você vai fazer pra ir pra frente, pra ir pra trás. E aquele lance de alternar a câmera atrapalha demais quem tá começando. E, cara, eu lembro que eu morri, pelo menos no começo, umas 4 vezes seguidas, assim, até pegar. E eu lembro que eu desisti de jogar nas primeiras vezes. Eu passava o controle pra ele e ia acompanhando o gameplay com ele, até chegar no Nemesis. Aí sim, é que eu realmente fiz xixi nas calças. Porque ó, o menino novo, assim, tem medo de terror. Viu o Nemesis? Pronto. A desgraça tá feita, né? Não, e olha só, Felipe. Você fala terror, né? Com bem aspas, mas Resident 3 é um dos que tem mais ação de todo. Nem é, tem. É assim. O mais pois leve é. Dos clássicos. O mais leve mesmo, né? Munição tem arroz. É o que uma criança não tá acostumada, né? Mas sim, a geração de agora tá. Pô, moleque de 7, 8. Já tá jogando Outlast aí hoje. Esse sim é um jogo de terror. Esse sim é um jogo de terror. Mas Resident Evil 3 não, né, cara? Sim, mas a questão é a época, né? Aquela época, né? E a idade. A idade conta muito. Ele era muito novo, né? Porque eu tinha um sobrinho que em 2001 eu acho que ele tinha 11 anos. Não, 8 anos. 8 anos. Eu acho que ele é da mesma idade do Felipe. Uhum. E ele morria de medo de jogar Clock Tower, aquele do Play 1. Aquele todo polígono, aquele. Pô, mas Clock Tower é sinistro, cara. Sim, exatamente. Mas ele cagava. A hora que o bicho saltava do armário, cara, ele largava o controle e saía correndo. Naquela época não tinha celular, cara. Se tivesse celular... E ele ficou tão traumatizado com esses jogos de terror da época que eu botava ele pra jogar, que agora, depois de velho, esses tempos eu botei ele pra jogar um jogo brasileiro. Eu não lembro qual é o nome do jogo, que passa tendo uma estação de trem. Esqueci o nome do jogo, mas é um jogo feito aqui por um BR. E ele com 20 e tantos anos, e isso aí pegou, ainda dava pulo na cadeira e gritava e olhava pro lado com medo. Me identifiquei. Eu posso fazer uma revelação? Oi? Eu posso fazer uma revelação? Opa! Que delícia, cara! Ai, ai, mais um que vai sair do armário aí. Eu com 25 ainda faço isso. Eita, pô! Eu tenho vídeo, 331. Tem vídeo lá no canal do Meia Lua, no canal de lives, eu jogando Dead Space 1, meu amigo. Ô, Dead Space até... é tenso, cara. Fizeram um Dead Space, fizeram é cruel. Minha gravação. Dead Space eu joguei com 30 e poucos, eu já dava uma, tipo assim, uma inclinadinha no corpo, assim. Uma beliscadinha na cueca. Tipo assim. Dead Space foi o que fez voltar o Survival Horror, né, cara? Sim, boa, ressuscitou. Depois eu mostro pra vocês. Olha aí. Então tá, Flávio, fala aí, Flávio. Não, eu conheci o Resident Evil 3, foi um amigo meu que me emprestou. Eu na época, eu não jogava. Eu era o copiloto do meu irmão. Meu irmão jogava e eu ficava com a revista. Eu ficava nervoso, eu tinha medo de tomar susto, essas paradas. Belo cagaço que eu tinha. Aí um amigo meu me emprestou. Pô, acho que deve ter sido o começo dos anos 2000, que ele saiu em 99, não foi? Sim, 99. Isso. Aí eu lembro que eu peguei o CD, aí meu irmão tinha ido trabalhar, ele voltava só à noite. Aí eu deixei o CD do jogo, assim, em frente à televisão, assim, em frente ao videogame, e apaguei na sala, tava vendo televisão na sala, apaguei. Quando eu acordei, devia ser umas 1:30 da manhã, eu olhei pro quarto da sala, dava pra olhar pro quarto, só enxergava o olho vermelho do meu irmão, que ele tava com sono, sei lá, ele concentrado, jogando. Aí ele me viu que eu acordei, ele me chamou, vem aqui. Aí eu fui devagarinho, assim, no quarto, a televisão tava... Não dava pra ver a televisão, entendeu? Só dava pra ver ele. Aí quando eu entrei no quarto e olhei pra televisão, foi a hora que o Nemesis quebrou uma... Acho que na delegacia ele quebra uma... Porra, sim. A janela ele entra, né? Cara, eu dei aquela beliscada na cueca, sabe? Que sentiu quando o gosto do tecido por baixo, né? Eu voltei pra sala. Aí o meu irmão, vem. Eu falei, não, eu tô com muito sono, eu vou voltar a dormir. Cagão, velho. Aí ele, porra, cara, vem cá ver. Eu falei, não, depois eu vejo. De dia. Meio dia, tu me chama pra olhar. É. Aí depois a gente pegou uma revista, até onde a gente deu pra jogar sem revista, a gente foi, a gente pegou a revista e eu tava sempre com ele lá. Os três Resident Evil usarei junto com ele. Que vontade de apertar esse botãozinho de remover aqui da ligação, cara. E nem só a revista. O Flávio zerou igual os moleques de hoje no YouTube, porque praticamente era o YouTube da época dele, mano. É. Não, mas eu era um copiloto, tinha respeito. Mesma coisa, cara, cada lado olhando, não jogou. Não, eu era o guia, eu falava, vai, faz isso. Às vezes eu pegava um pouquinho, quando eu sabia que não tinha zumbi, aí eu, não, deixa eu jogar um pouquinho. Aí, quando tinha que voltar em alguma sala que não tinha, eu volto, eu jogo um pouquinho. Entendi. Vai lá, Edu. Cara, sabe aquela pessoa que diz o ditado assim, quer esconder de mim, vai na minha casa? Uhum. Então, rolava, a gente tinha visto notícias que saiu o jogo, não sei o que, por revista. Mas não tinha aqueles detalhamentos do jogo e tal, a cobertura na época era meio porquinha. Eu digo talvez limitada... Pela época, né? Pela dificuldade da época, né? Mas, enfim, entendi o teu ponto. Aí, beleza, começou a rolar o boato lá na locadora que o carinha lá tinha comprado o jogo, Resident Evil 3. Que era o único em Carandaí que tinha. Porque na locadora ainda não tinha chegado. Cara, fizemos plantão na casa do cara, eu e meu amigo. A gente chegou lá, tipo, umas 10 horas da manhã, ele já tinha saído... Aí a mãe dele não sabia que hora que ele voltava e tudo. A gente ficou lá esperando até umas quase 5 horas, velho. A mãe dele deu café pra gente lá na rua. Você tá de sacanagem, eu não acredito nada. Sério, porque a gente tava esperando o cara e tudo. E a gente com aquele monte, na época não colocava CD nas capinhas, né? A gente usava aqueles porta-CD de comprar de camelô. Sim. Então a gente tava com os porta-CD lá, que tudo quanto é jogo que a gente tinha, tanto eu quanto ele, até jogo emprestado. Tava lá junto também, que a gente falou assim, não, a nossa missão é voltar pra casa com Resident Evil 3. Caraca. A gente deixou a pochete inteira de jogo emprestado com o cara, porque ele não queria emprestar, né? Porque o cara tinha... O jogo era recente, coisa e tal e tudo. E detalhe, era japonês. Não era americano. Do Japão, né? É, era japonês do Japão. Ou da China, não sei. Mas... a gente pegou o jogo, né? Deixou a pochete não, pera lá. Peraí. Essa tua risadinha aí não me convenceu. Por que tu falou da China, talvez? Eu não entendi. Porque a China que é forte no mercado de produção de pirataria. Ai, meu Deus do Você céu. Você não entendeu a ironia, né, velho? Puta Jesus que pariu. Deus do céu. Ou ele riu de dó de mim pela piada escrota. Não, agora eu falei esse negócio japonês da China, saca? Agora que eu falei pra raciocinar, até que faz sentido. Nossa, né? Mano, que Jesus, merda, velho. Jesus. Vou fazer... Eu vou ter que escutar isso de novo na edição. Que bosta, cara. Que merda, cara. Cadê o meu stickerzinho de vezes de acabar o cast? Vai, Edu, segue. É, então, aí a gente deixou, né, a pochete lá emprestada com o cara. Tinha até aquele monte de jogo que tava com a gente emprestado, que a galera, os donos, nem podia saber que a gente tava emprestando o jogo, que era, tipo assim, tava com a gente, tá emprestando pra outro. Mas enfim, pegamos o jogo, né, a gente ficou uma semana com o jogo, era o combinado com o cara, depois de uma semana a gente devolveu ele tudo. E jogando japonês, primeiro foi aquela surra da mecânica diferenciada do jogo. Né, porque no Resident Evil 1 você tinha lá no menu que você podia observar o objeto lá pra você ter ver uma coisa diferente ou pegar uma parte diferente do item que você precisa e tal. No 2, nem isso você não tem muito, você tem a fusão das armas ali. Como assim, uns dois explica melhor esse primeiro ponto que tu colocou, eu não entendi. No 1, no Resident Evil 1, pode fazer o quê? No 1, você podia pegar o menu ali e observar o item. Por exemplo, o medalhão que você olha no verso dele pra pegar a joia. Isso. Fazer o check no item, né? Isso. Tá, no 2, você dois, pode no fazer a mistura. Hã? No 2, no 3 não tem isso? No 2 tem. Pra você checar o item, não. Você não pega nada de especial, não. Você tem pra fazer a mistura. Que você combina ali os acessórios da arma e acho que tem uns dois puzzles que você combina os itens. Disso, eu não me lembro disso, cara. Mas enfim, segue. Do puzzle no 2? Não, de checar os itens, ficar olhando eles. Não, você disso. Pode. Você tem a função. Mas eu não me lembro dela fazer nada assim. Algum puzzle que você precisa checar o item pra pegar o certo e tal. Você só tem a função. Mas você precisa de fundir. Mas isso em dois puzzles. Aí a gente chega no 3. Cara, você tem que fundir os itens pra fazer o item que você precisa pra abrir o negócio. Precisa fundir os pozinhos pra fazer a munição. Precisa fundir os pedaços da arma pra fazer não sei o que. E antes da gente chegar na delegacia, né? Que é o... Tipo assim, a abertura do jogo, né? Você já tem que fazer o negócio lá pra poder abrir o portão. Já tem que fazer o negócio pra poder usar o... Pegar a chavinha... Tá, mas isso tem em todos os jogos. Eu não entendi qual é que é o diferente nisso daí. Porque no 2 você faz isso, igual eu falei, umas duas vezes pra resolver puzzle no jogo inteiro. Não é algo que você faz com frequência. No 1 você tem que checar o item, mas é a mesma coisa. São poucos itens, são tipo uns 5 itens o jogo inteiro, não é muita coisa. No 3, em japonês ainda por cima, logo no começo, você já tem que começar a fazer isso tudo, saca? Já tem que checar o item, já tem que misturar. Realmente, o Resident Evil 3, ele tem um número maior de puzzles, realmente. Mas nada de muito diferente dos outros, não, Edu, assim, sinceramente. Mas, tipo assim, igual no 1, no 2, por exemplo, até você chegar na delegacia, você não faz praticamente nada. Você só mata um zumbizinho, pega uma arma, pega umas munição... Você não pega file, não pega nada. No 3 é a mesma coisa, tu passa pelo bar. Não, no 3 você já come. Antes de você chegar na delegacia, que é a primeira parte do jogo ali, você já tem que derreter o negócio da cordinha no portão. Aí você já tem que pegar o isqueiro, pegar o querosene, usar o querosene, depois usar o isqueiro. Coisa que nos mas outros é jogos pose. Nunca precisou pra você usar dois itens no mesmo lugar. É. Mas isso não é pozo, isso não é pozo. Mas isso não é, nunca foi pozo. É. Mas a questão que eu tô falando é o seguinte, o jogo tá todo em japonês. Exato. Quando a gente pegou. Tá, mas e daí o Resident Evil 2 também, inglês, cara? O 1 também? Mas Edu, a gente tinha jogado já o 1 e o 2 japonês, cara. É? Eu não entendi, cara, qual é que é a... É o seguinte, tu por tá exemplo, querendo botar dificuldade num jogo chega... que ele é mais fácil que os antecessores não. dele, cara? Ah, eu não sei. Pra mim ele é o mais difícil dos três. Nossa senhora, cara, não. Eu acho que o ponto que o Edu quer chegar é que ele jogou a versão japonesa e levando em consideração que você tem que interpretar determinados puzzles, se você não entende o que tá, pelo menos o que tá descrito na relação do item. Sim, meu cara, mas olha só, a gente já tinha jogado Resident Evil 1, que é muito mais difícil, não te dá dica de nada. Exato, o 1 te dá dica de todos os puzzles. Dos quadros em japonês, Edu. Você faz os quadros, a sequência dos quadros em japonês. Eu joguei em inglês, não joguei em japonês. Pois é, sim, mas a gente tá falando isso pra ti, a gente também jogou os antecessores em japonês e com certeza japonês, o 1 é muito mais difícil que o 2 e o 3 juntos. É muito mais difícil, velho. Entendeu? Ah, não sei, cara. Eu achei o 3 Edu, mais difícil que assim, esse. Numa escala de dificuldade, o 3... É, assim, digamos mas que o Resident Evil... Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, sim, tudo bem, a quantidade, a mecânica do jogo, ela é muito mais ampla no 3. É, não, então, é assim, óbvio. Tava... Mas é o último jogo, né, Edu? O que que tu queria? É então, óbvio que eles vão botar mais coisa. Então, é isso aí. É, eles vão botar muito mais coisa por ser mais novo, é óbvio. Isso eu concordo contigo. Não, tem mais puzzles, tem mais... Mais áreas, mais coisas, tem bastante. Acho que ele é mais, ele é mais frenético, né? Isso, cara? Então ele é mais. Mas ele é muito mais fácil. Concordo. Ok. Stars. Então, no começo do jogo ali, cara, eu tava assistindo hoje meio. Hoje eu não tinha edição pra fazer, eu fui assistir um gameplay do Resident Evil 3, porque assim. Na época que eu tinha PlayStation 1, eu jogava direto o Resident Evil 3. Joguei muito o Resident Evil 3 na época que eu tinha Play 1. Não joguei no Dreamcast, não joguei em nenhum outro, num outro console, nem no computador. E depois que eu me desfiz do PlayStation 1, eu acho que em 2005... Acho que foi quando eu me desfiz do PlayStation 1 pra comprar o 2... Eu nunca mais joguei Resident Evil 3. E aí eu fui olhar uma gameplay aí só pra lembrar, ver se eu tinha esquecido alguma coisa. Cara, e eu descobri umas coisas assim, só pra ver se eu sou o único que me surpreendo com essa parte. Vocês sabem aquela parte do... Que tem que tocar a caixinha de música lá na torre do relógio pra chamar o helicóptero? Sabe? Mais ou menos, mas vai, prossiga. A parte que ele pega as engrenagens pra botar lá na torre da loja, aí vem o helicóptero e aí o Nemesis destrói com a bazuca. Sim. Pois é. Na minha época, eu subia depois que eu pegava todas as coisas pra botar ali na caixinha pra fazer ela tocar e coisa e tal. E aí, instintivamente, escutava o áudio, via que não era aquele ali, ia trocando a sequência e coisa e tal. Porque o Resident Evil 3, uma marca dele é que os puzzles eram bem aleatórios. Às vezes mudavam as sequências, as senhas e coisa e tal. Mas eu não sabia que lá na mansão da Torre do Relógio tinha duas caixinhas de música que tu podia ouvir pra comparar o que é certo e o que é errado. Ah, sim, as caixinhas de música que dão dicas. Isso, eu não sabia disso, cara. Que estão no canto de uma escada e no canto do outro lado da escada. Eu nunca mexi nessa... E eu joguei essa porra 1 milhão de vezes, eu nunca vi. Não, eu não sabia. Não sabia. Na moral, Marcos. Não sabia. Você tá de zoeira, mano. Não sabia. Fazia na moral o puzzle, ia lá pra cima e ficava escutando. É, mas aquele puzzle não é difícil porque... Não é questão de dificuldade, nota, né? Eu tô falando assim, ele não é difícil porque a nota, ela cai, né? Aí você vê que ela tá toda errada e você bota exatamente. A nota certa. Mas eu não sabia que tinha essas caixinhas de música. Tipo, são duas caixinhas de música e aí tu toca uma, a música é toda errada, e aí tu toca outra e tu escuta que é a melodia certa, que é a que abre a portinha lá em cima, ou aciona o relógio, não lembro agora. E eu não sabia dessas caixinhas, cara, eu fiquei surpreso. Surpresa, sinceramente. Olha. Então você não fuçou o jogo todo, né? Não. E outra, lá no começo do jogo, vocês lembram lá do... Eu acho que é Dave, não lembro o nome daquele carinha. Qual é o nome daquele gordinho que se tranca no caminhão lá? Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome dele, enfim. Ah, não lembro não. Eu não sabia que ele saía dali e morria, cara. Hã? Tem o nome dele, sim. Acho que é Dario. É Dario. Eu não sabia que ele morria, cara. Eu achava que ele ficava ali pra sempre. Tanto que quando a gente terminava o jogo e explodia a bomba, eu dizia pro meu amigo, meu sobrinho, enfim, quem tava comigo nas vezes que eu joguei, pô, o cara ficou lá, morreu lá preso dentro do caminhão, lá no container do caminhão. Mas não, ele sai de dentro do caminhão ali e morre, o zumbi mata ele, cara. Puta merda, que... Eu fiquei sabendo disso na gameplay. É, quando você volta lá, ele tá morto. Ele tá realmente morto. Cara do céu, eu não sabia dessa. Porra, outra que surpresa. É que deixou de ir com a Jill, né, pra morrer ali, né, cara? Não quis, né? Se bem que se ele fosse, ele ia morrer igual, né? Ele ia fazer ela morrer também. Ia morrer pro Nemesis, né? Sei lá. Ia morrer mais impiedosamente. É, pois é. Stars. E, gente, eu vou dizer assim, pra mim, a maior dificuldade do jogo, sem sombras de dúvidas nenhuma, é tu querer matar o Nemesis pra pegar as peças que ele solta. É, matar ele todas as vezes. É. Porque gasta muita munição, ou se não quiser gastar a munição mais pesada, tu tem que usar de habilidade, coisa e tal, não sei. Pra ti, Felipe, o que era mais difícil no jogo? Era Nemesis também, ou tinha alguma outra coisa assim, que tu achava bem mais difícil? Assim, eu, por ser uma pessoa medrosa, o Nemesis ele sempre foi um empecilho, sabe? Eu evitava ele o máximo possível, tanto nas primeiras opções eu evitava ele o máximo. Porque em Resident Evil eu nunca fui muito habilidoso pra desviar de zumbi. Eu a primeira vez que eu joguei, inclusive eu rejoguei ele ontem pra poder gravar, pra relembrar algumas coisas. Eu joguei ele no Easy, porque... ele não dropa as partes, cara. Ele não dropa. Te representa, Edu, ó. Te representa. Você tá pior do que Edu, que cheira a parede, pensando que a parede tem cheiro de tutti-frutti, velho. Que isso, velho? Não, mas foi assim. Realmente, o Nemesis, ele tem um grau de dificuldade, assim. Os golpes dele, eles são bem manjados. Porém, se você não tiver certa habilidade, como era o meu caso, em desviar dele, você poderia ter problemas. E eu já morri várias e várias vezes. E eu ia contar, na verdade eu vou contar uma história pra vocês. Eita, que aconteceu ontem. Olha aí. Eu tava começando no gameplay, ok. Tinha passado do RPD ali no começo, o Brad já tinha morrido, tinha feito todas as coisas ali no RPD, peguei a gema azul, etc. E fui sair. Só que aí, seguindo o caminho todo da história, que a gente, em determinado momento, precisa chegar no jornal pra pegar a gema verde e pegar e abrir o portão ali da prefeitura, né? Sim. Eu saí do jornal, fui descer a rua pra abrir o portão ali da prefeitura e o miserável, ele pula do telhado lá, tipo... O diabo cai do céu. E aí eu descendo. E eu, caramba, eu não tô conseguindo encaixar ali pra poder colocar as pedras. E eu tava tentando. E ele me pegando, me dando um soco ali. E eu acabei morrendo. Eu morri e voltei ali no começo do jogo, no corredor dos dois cachorros, dos dois cachorros ali que pulam da fogueira pra você poder ir pro RPD. Então eu voltei na primeira sala de save ali do corredor. Eu fiquei tão puto, cara, porque eu não consegui, por inutilidade minha mesmo, não consegui colocar as joias lá, eu fechei o jogo. Meu Deus. Cara, não. Você não é dos nossos, não, meu, o que é isso? O cara joga no Easy, joga no Easy e ainda morre, cara, como é que pode? No Easy, as armas vêm tudo dentro do baú, cara. Nossa! Lembrando que a gema que tu falou do jornal é uma daquelas coisas que vem aleatoriamente, ou, no caso, não é aleatório. Depende da tua decisão ali na cafeteria, né? Ou tu explode o Nemesis. Se você ir num lugar, ela aparece em outro lugar, entendeu? Isso, é. Se tu tocar a lamparina ali e explodir o gás, o Nemesis, aí ele não aparece lá em cima. Isso. Você pode escolher se você vai no jornal primeiro ou se você vai pro restaurante primeiro. Aí você pode fazer o caminho jornal-restaurante ou restaurante-jornal. É aleatório. É engraçado como o Resident Evil 3, ele tem umas escolhas bem assim, você seguindo um determinado caminho, tais itens não vão aparecer. Ou, se você for para um outro caminho, tem uma questão aleatória. Pode ser que apareça ou pode ser que não apareça, sabe? Então é bem interessante essa questão que o Resident Evil... Essa foi a alternativa que eles fizeram para dispensar dois cenários, né? Exato, né? Não, nem a questão de dispensar, né? É para contrapor compensar, o que tinha no 2. Exatamente, Flávio. Compensar o 2 que tinha dois cenários. Aí o que a gente vai fazer no 3? Vamos botar esses caminhos supostamente diferentes com coisas diferentes que acontecem com cada escolha que tu faz. E é bem interessante. Edu, pra ti, Edu, o que era mais difícil no jogo? É o Nemesis também? Ou é aquilo que tu comentou sobre a questão dos puzzles? Cara, eu fico com os puzzles. O Nemesis, a princípio, foi assustador, porque quando a gente jogou o 2, a gente só foi descobrir o Mr. X lá e tudo lá no jogo B. Sim. Então você primeiro tinha que zerar o jogo todinho, já tava acostumado com a ideia do jogo e tal, aí vem o Mr. X. É. No Resident Evil 3... O Nemesis não é nada mais que uma releitura do Mr. X, né, Edu? Só que elevada a mais de 8 mil, né, no caso. Isso, mas assim, no Resident Evil 3 o Mr. X, o Nemesis já aparece logo de cara. Sim. Né? Tipo assim, um dos primeiros bichos que aparece já é o Nemesis, já é Stars. Então você já acostuma com ele. Você, né, quem enfrentou o Mr. X trocentas vezes, acostuma com o Nemesis. Agora nossa, os puzzles, cara. Acostuma com o Nemesis. Como. Eu acho que tu acha o Nemesis talvez. Tu acha mais difícil os puzzles, porque o Nemesis tu tem a opção de fugir e os puzzles tu é obrigado a fazer, então não tem muita opção, né? É, tem isso também. É. Mas tinha também aquela coisa, igual eu falei, que a gente jogava em japonês. Sim. E a mecânica do jogo, ela explora muito a questão do inventário, saca? Sim. Você faz muito uso do inventário, mais do que nos outros jogos, assim, disparado. Então quando a gente começou lá, que a gente pegava os pozinhos, pegava os negócios e coisa e tal, a gente, velho, foi muito pozinho, muito negócio perdido, fazendo aqueles negócios tentativa e erro pra ver o que dá. Então a gente ficava, vamos misturar esse pozinho com esse pra ver o que dá. Agora vamos esse pozinho com esse pozinho. Agora vamos esses pozinhos assim. Então a gente perdia muita munição, perdia muita coisa, saca? Só um ponto. Aí aqui, que veio nesse negócio do Edu, né? Misturar erva, misturar pozinho, né? Fiquei chapado até com essa porcaria, de tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Só um ponto dos meus gameplays sobre essa questão da pólvora. Eu não fazia munição com essas porcarias aí, cara. Eu tinha preguiça de pegar essa porra pra fazer munição. Eu me virava o jogo com a munição que eu encontrava no jogo. E ó que você só faz uma munição, aquela munição lá que é tipo um gelo, com ela, cara. É, bomba de hidrogênio. É você só faz com bomba, não, granada. É, que é a principal arma contra o Nemesis, né? É, ele morre rapidinho com essa... É. Ele morre não, ele desmaia, né? Sim, desmaia. Por que a Jill não pega e enfia a bazuca na boca dele depois que ele desmaia e explode a cara dele pra ele morrer? Não me pergunte, porque essa aí é a mesma pergunta, aquela do por que eles não pulam a cadeira no corredor em vez de procurar uma chave pra porta que dá no mesmo corredor. Fazer o quê, né? Né? Então, aí eu fico... Os puzzles... E o número de puzzles no jogo é muito maior do que nos outros jogos. Muito, muito maior. Além de ter esse detalhe aí, igual vocês já comentaram, de você ter alternativas pra você escolher o caminho. Então, quando a gente tá lá jogando... Ah, você tem a opção... Em cima e embaixo. Aí você tenta em cima, você morre. Só que você, antes de você morrer, você pegou um item aqui, pegou um item ali, pegou a pedrinha assim, não sei o que e tal. Aí o caminho tava difícil, pô, vamos tentar a outra opção então, ver o que dá, já que a gente morreu mesmo, vamos tentar ver o que dá. E aí você vai pra um outro caminho, o item tá em outro canto, o negócio tá em outro lugar, aí... E relembrando, a gente jogou... Cara, eu fui jogar o americano, tipo, no fim da vida do PlayStation já. Até então eu só tinha jogado, zerado e tudo, só o japonês. E cara, mas 99 já era o fim da vida já. Não, o fim que eu digo assim, quando PlayStation já era Polystation, saca? Você já achava no camelô, assim, vendendo a R$100. Caraca, tava caro, hein? Aqui era R$50 aqui nos PlayStation, na época. É, não, o PlayStation? Polystation. Não, então, eu tô falando do PlayStation, já tava igual o PlayStation. Por 100 reais? Tava nos campeões por 100 reais. Nossa, não compra nem hoje por esse preço. Com, não, agora é por causa do fator nostalgia, né? A galera mete o olho porque é coisa velha. Uhum. Vai ver cartucho de Zelda de 600 conto aí, só porque nem é velho. Dá 3 reais, e olha lá ainda. É. Aí o... Zelda nem de graça eu quero. Aí esse fator aleatório do jogo, de mudar os caminhos, mudar os itens de lugar de acordo com as opções e coisa e tal. Cara, a gente foi pegar esse negócio lá pra 10ª vez que a gente tava jogando o jogo. Olha só. Sabe? Que a gente tava meio decorado os negócios, falar... Ah, então a gente fez assim, tá aqui, se fizer assim, tá ali. Exato. Tipo, tu só foi fazer isso aí mais ou menos que nem eu, depois que eu demorei pra descobrir que tinha cenário B no Resident Evil 2. Ai, Flávio, fala aí, Flávio, o que tu achava mais difícil no jogo? Com certeza era jogar, né, Flávio? Não, pra mim era jogar. Sem se cagar. Jogar sem se cagar de medo já era um desafio. O que, tu veio fazer aqui hoje mesmo, Flávio, que eu não lembro? Eu vim gravar. Ah, tá. Ah, gravar o backup, né? Entendi. Era gravar o backup. Caraca, Deus. Fala aí. Não, cara, eu acho que o mais difícil era o Nemesis, cara. Quando ele aparecia e era obrigado a você enfrentar ele. Porque tinha vezes que dava pra você fugir, mas tinha vezes que era obrigação de matar ele só tem duas vezes, cara. Então o meu irmão escolheu errado. Três vezes. Ali onde ele infecta a Jill é uma. Depois, quando tu vira o ácido nele lá daqueles coisas na parede. E aí, quando tu mata ele lá no último chefão lá. Então, o meu irmão escolheu errado, então, quando ele zerou. É, ele aparece. Não, mas mesmo quando você coloca ali pra você lutar com o Nemesis, as portas, os caminhos estão abertos. Você pode ir fugindo dele, tá ligado? Você não precisa ficar enfrentando. Você pode entrar. Ele vai te perseguir. Não, mas eu tava falando das vezes obrigatórias, Edu. Aquelas que tu tem que matar ele obrigatoriamente, não tem como tu fugir. Então, é porque às vezes ele deve ter pensado que, tipo assim, igual na delegacia, você pode escolher fugir ou ficar na sala e enfrentar. Uhum. Se você escolher ficar na sala e enfrentar e não tiver dando conta de matar ele, você pode ir na porta, abrir a porta e ir embora. Mas essa daí não é uma obrigada. Um ponto. Se você continuar indo, que ele para. Sim. Uhum. Mas essa daí não é uma parte obrigatória, entendeu? Essa daí tu pode fugir, por exemplo. Fugir. Então, mas aí será que eles sabiam na época que podia fazer isso? Tá, mas tudo bem, eu entendi, mas não é disso que a gente tá falando. Mas enfim, ok. Ah, que o Nemesis ficava te perturbando a porra do jogo todo, cara. Porra, só tu ouviu eu já beliscava já a cueca, já com força já. Mas falar em beliscar a cueca com força, quem aqui tomou susto do Nemesis quebrando a janela da delegacia e estragando o cânone lá do Resident Evil 2? Eu tomei susto, eu te falei que foi quando eu conheci o cânone, não entendi isso. Porque no Resident Evil 2 se passa depois do 3 essa parte, entendeu? Uhum. Então, se o Nemesis quebrou a janela, no 2 ela deveria estar quebrada. E todo mundo sabe que lá no Resident Evil 2 ela não tá quebrada. Ah, mas aí se o Bob construtor sobreviveu, construiu e depois morreu. É o Bob construtor. Mas olha só, como você sabe, o Resident Evil 3 não era pra ser um jogo canônico. Nilson, filha da mãe, lembrou do que eu ia falar. É isso aí, Nilson, fala aí. Então, não era um jogo canônico e a Capcom esqueceu que ela tinha contrato com a Sony de 3 jogos canônicos. Sim. Que contava a história. E o terceiro jogo ia ser o Código Verônica. Ia ser o verdadeiro Resident Evil 3, é o Código Verônica, que saiu pra Dreamcast. Aí o que aconteceu? Aí os caras, opa, nós vamos ter que fazer outro jogo. E aí correram pra fazer. Como ele já tinha um jogo spin-off, eles só acrescentaram a história no jogo. Então eles não. Eles nem botaram essa parte, mas nem. Pegaram até a mesma engine. Por isso que saiu bem rápido, né? Porque saiu no ano seguinte do Resident Evil 2. Foi menos de um ano eles lançaram o game, cara. É, porra, aí sim. Bom, quem dera se fosse assim hoje em dia, o jogo leva 8 anos pra sair aí, pô. Ainda sai bugado ainda, né? Ainda sai bugado ainda. Olha só. É igual, por exemplo, as pessoas que pegam pra analisar os dois jogos, né? O Resident Evil 2 e o 3. Porque, por exemplo, no 3, todas as passagens, entradas e saídas de Raccoon City estão fechadas, né? Sim. Só que no 2 tem a chegada do Leon e da Claire, né? E eu lembro, eu vi em uma entrevista, eu não me lembro onde, mas o Kazuhiro Aoyama, que foi o diretor do 3, ele perguntaram pra ele, mas aí, como é que você explica a chegada do Leon e da Claire em Raccoon City, sendo que as entradas e saídas estavam todas fechadas? E ele, bom, eu já não sei como é que ficou o 2, mas eu só fui contratado pra fazer o 3. Tipo... Foda-se. Isso foi a resposta dele, né? Então... Mas ele não tá errado, pô. Como ele só foi contratado pra fazer aquele game, ele nem sabia que o 2 tinha essas coisas. Então, o 3, ele serviu mais pra ser um complemento da continuação da história do 2, né? Sim. E eu não sei se chega a ser uma DLC. Eu acho que se eu falar DLC, o pessoal vai querer me matar, os fãs de Resident Evil. Não, os eventos se passam quase no mesmo dia, vamos dizer, cara. É, não, eu acho que não é uma DLC, pra mim é um jogo completo, ele é um ótimo jogo. E outra coisa, isso que tu falou, Felipe, é o que explica Resident Evil 3, na minha opinião, cara. Ele veio pra encerrar o Resident Evil 2, encerrando automaticamente a história da Umbrella e Raccoon City e tudo mais. Ele cumpre muito bem a tarefa pelo qual ele foi criado, cara. Na minha opinião. Sim. Assim, em questão de história, eu acho que ele não... Assim, ele não complementa muito, mas... É, por causa que o Code Verônica complementa mais do que ele em questão de história, né? Mas por que tu acha isso? Porque a questão de história é que... Mas tu tá comparando as histórias ou tu tá falando de história de Raccoon City, da Umbrella? Porque lá o Code Verônica já é outra coisa, né, cara? Não, ainda existe a Umbrella no Code Verônica. Sim, óbvio, existe até hoje. No 7 tem a Umbrella. Até hoje é a Neo Umbrella, é outra Umbrella. Mas que Umbrella, seja, ainda tem, né? É a Umbrella, foda-se. Os resquícios da Umbrella, mas todo não é... Todo mundo sabe que o Wesker não morreu. Aí já não sei, cara. Aí já não Porra, sei. Cara, ele baixou a cabeça lá. Ele baixou a cabeça e desviou daqueles mísseis. Todo mundo sabe. Aí já não sei. Eles falaram que mataram o cara definitivamente. É, eles falaram isso, mas eu vi ele desviando a cabeça. Eu vi ele botou a cabeça pra dentro assim, igual a Tartaruga Ninja. Uai. Você tá viajando, hein? Opa, mano. Olha que eu vou botar aí pra vocês aí a imagem, hein? Vai lá, continua falando aí. Ainda nessa questão do complemento do Resident Evil 2, uma das coisas que o Resident Evil 3 explica, e achei muito legal isso, é a morte do Brad. Por que o Brad aparece lá embaixo, lá daquele Ivãozinho ali, morto ali, zumbi, aquele ficou isso muito legal. Isso aí ficou bom, cara, porque parece que eles meio que... É, mas eles lembraram disso e esqueceram da janela, foi tenso, né, mano? Ah, mas faz parte. Pelo menos alguma coisa acertou, né? É. Vai ver, os caras tinham, tipo assim, um direcionamento, né? Falou, ó, o diretor lá, o Mikami, virou e falou, ó, tal personagem assim, assado, tá morto em tal lugar, tal coisa assim, assado, tal isso assim... Pra não ficar muito também distante do negócio, né? Do que ele já tinha feito antes. Vai ver, sei lá. Ah, mas porque ele, foi uma equipe diferente que fez, né? Ele usou... Foi uma equipe diferente. Eles têm alguns assets que dão a entender que é o mesmo cenário que a Jill passou ali, que o Leon e a Claire também passaram no 2. Só que como foi uma equipe diferente, talvez eles não tenham, sei lá, pegado esses... Essas. Porque esqueci a palavra agora. Esses pequenos pontos de ligação, sabe? O lance da janela que o Nemesis acaba quebrando ali, e depois o Leon e a Claire passam na delegacia. Talvez, tipo, é algo tão pequeno que talvez tenha passado despercebido. Talvez eles tenham só pegado esses pontos de ligação. Porque, por exemplo, a gente tem personagens ali, a gente encontra o Marvin, né? Só que o Marvin é algo muito, muito estranho, porque a gente sabe que ele tá morto lá. A gente encontra ele lá na sala, antes da sala dos Stars. ali na RPD. Só que no 2, ele tá lá deitado na delegacia e a gente acaba em determinado momento matando ele. Como é que ele foi parar lá, né? Ele aparece, um Marvin aparece na delegacia. É, ele dizem que ele não tava morto, cara. Ele tava desmaiado. E dizem também que ele que foi. Ele que quebrou aquelas barreiras, daqueles negócios. Por isso que ele explica alguns caras explicam assim, não tem? Acontece esse tipo de coisa. Mas a equipe nunca deu esse parecer. Assim, os caras que gostam de Resident Evil que meio que inventa esse tipo de coisa aí, cara. É, e no remake ele vai estar em outro lugar, ele nem vai estar ali. É, no remake ele tá logo no início, ele tá né? Com hall, ele tá no remake, ele tá com o hall. Ele tá no hall ali. É, o hall principal ele e, tá. E esse aí aparece, ele aparece no... na... qual jogo que ele aparece? No, é naquele do Outbreak, não é? Ele aparece? Num Bela Corps, não? Não sei. Eu lembro de ter visto ele lá, deixando as outras pessoas fugirem e ele ficando pra trás. Ele tava ferido. Foi assim que mostrou como é que ele ficou ferido. Mas enfim, é muito jogo pra lembrar exatamente onde que tava quem tava ali. Enfim. Uhum. Mas essa parte aí, eu tinha visto ele, mas eu não tinha me ligado que era o mesmo personagem. Mas eu acho que é uma coisa irrelevante, né? Porque ele nem se mexe. Se ele tivesse, que nem o Felipe falou, se ele tivesse mostrado que ele tava morto, não, ele só podia estar desmaiado mesmo, enfim. O maior furo mesmo é a janela. Eu acho que as saídas da cidade, que tava tudo trancado, como é que o Leon e a Clara chegaram, é o seguinte: as pessoas que ainda estavam vivas pegaram e abriram pra fugir. Sim. Quem é que disse que é só sim, aquelas pô. Pessoas que apareceram no jogo que estavam vivas? Eu te falei, foi o Marvin que abriu as passagens da delegacia. Tá, mas mas estão falando das passagens da delegacia ou as passagens isso. da cidade? Não, a cidade não estava isolada? Não, estou falando da delegacia. A cidade não estava isolada? Não, a cidade estava isolada. Pois entendeu? É, então. Como é que o Leon e a Claire entraram se a cidade estava isolada? Vai saber. É isso que eu tô falando. Vai saber, isso aí não tem como, cara. Ai, ai, ai. Ok. Fala aí, Nelson, o que que tu acha que é mais difícil no jogo, já que tu não falou ainda? Bom, o que eu acho mais difícil com a primeira vez que eu joguei foi o Nemesis mesmo, cara, porque ele não saía da cola, entendeu? E logo a primeira vez, como eu parecia que era meio juvenil, eu fui saindo atirando em todo mundo. Quando chegou ali, quase ali, bem depois de enfrentar o Nemesis lá, aquele cheio de tentáculo, pronto. Acabou minha munição. Tive que começar tudo de novo o jogo. Meu Deus. E olha só, como eu tava falando atrás lá no começo, da corrida do ouro, de quem zerava Resident Evil 3, todo mundo fez a mesma coisa, chegou nesse lugar, gastaram... E olha que o jogo tem munição pra caramba. Aí, Edu, cara. Ó, tá falando de ti aí, Edu, viu? É. Tava aí, falando ó... mal de ti, porque o jogo era muito fácil, não, mas eu não morri. Sei o quê, não sei o quê, olha aí, Edu, ó. Olha aqui, a diferença de morrer pra acabar a munição é diferente. Porra, mas aí... tu não pode continuar, é a mesma coisa que ficar trancado num puzzle, é a mesma coisa que tu... Não. Morrer, trancado é a mesma coisa. Fiquei. O único puzzle que me deu problema foi aquele lá da aguinha lá, que é uma merda. Aquele ali é legal, eu gosto daquele puzzle lá. A primeira vez que eu joguei aquilo, eu não tem como dar aquele meme lá daquela mulher contando matemática, eu fiquei daquele jeito. Eu fiquei um tempão, falar, caraca, como é que passa disso, velho? Em japonês, hein? Foi o único, cara, o único puzzle que eu agarrei foi esse, do sim. Resident 3. O resto eu passei tudo... Pois é, e aí é que tá... por isso que o Edu achou os puzzles tão difíceis também. Por quê? Porque eles eram randômicos. Às vezes vinha uma sequência, às vezes vinha outra. Sim. Então não tinha isso. Como tu memorizar de primeira, assim. Ah, agora eu já sei, é assim. Tinha várias. As senhas tinham várias alternativas. Aí você morria, você fazia uma vírgula diferente, pronto. Já sumiu o negócio que você sabia onde é que tava. É. Exatamente. Esse é o mais complicado do Resident Evil 3, é isso. Mas se você sempre jogar de um jeito, sempre vai ser daquele jeito. Ah, é. Mas as senhas, elas mudam. As senhas mudam. Realmente elas mudam. A solução dos puzzles também muda, igual tem aquela hora que você tem que ligar o negócio das chaves, que você ir regulando o negócio da energia, que o negócio é colorido. Sim. Ah, é, cara. A solução daquele negócio muda. Cada vez que você vai fazer, acho que são 5 ou 6 combinações diferentes que tem. É o único residente que você pega a bazuca sem precisar de código, de nada. Você cara, pega no jogo, você pega ela, cara. Vou confessar aqui pra vocês agora. Vou fazer uma revelação, que nem o Felipe fez aí, vou fazer também. Zerou no Game Shark. Eu nunca usei essa bazuca no Resident Evil 3. Ela só tem 4 tiros. Nunca pegou? Eu nunca consegui pegar essa porra, porque eu tinha a chave, mas a chave não abria a porra da porta onde tá a bazuca. Você sabe por quê? Porque sabe tem que usar ela em outro lugar, eu fiquei sabendo disso hoje. É, você tem que codificar a chave em outro lugar, aí quando você codifica aí, a chave, você traz ela e bota lá e você abre o armário da bazuca. É isso que eu tava falando lá quando eu disse que do negócio da dificuldade dos itens lá. Porque no 1 e no 2 você faz esse tipo de coisa, assim, você faz muito pouco. Igual eu falei, no 1 você só checa o item e no 2 você só mistura os itens. Coisa pouca. No 3 ali tem essa paradinha. Você vai abrir a porta lá do negócio. Você tem que pegar o negócio do querosene, pegar o isqueiro, pegar o querosene pra encher a lata. Aí você jogar o querosene na corda pra acender o isqueiro, pra queimar a corda pra você passar na porta. Ô Edu, mas no 2 tu tem que usar uma chave numa porta, terminar o jogo, salvar pra o outro personagem que tu for jogar, tu chegar naquela porta e conseguir entrar, cara. É a mesma coisa, tem isso também nos outros jogos. Mas pra você jogar... Não. Pessoal, tudo bem? Então quero falar pra vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né, em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então, eu tenho no cérebro meus centros da linguagem. Tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca, e eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionada ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. Mas não para você fazer, tipo assim, objetivo do jogo normal que você precisa fazer para zerar. Mas isso da bazuca também não é objetivo para zerar. Não precisa da bazuca. Não, esse é um exemplo. Mas tem outros que você precisa de que você não usa uma chave só, que você pega a chave, tem que arrumar a chave. No 2 também tem, cara, porra. É. Lembra isso, aquele fusível lá dos caminhos coloridos no 2? Assim que tu desce com aquele trem, tu tem que botar um fusível bem no meio, tu tem que ir lá num lugar pegar o fusível, levar em outro, aí tu chega, monta ele, depois bota no meio pra abrir a porta, tal. Porra, cara, todos os jogos tem isso, Edu. Tu tá viajando. Então, no Resident Evil 2 tem só no final, entendeu? Tem uma vez no jogo inteiro. O 3 você faz isso um monte de vezes. Sim, faz bastante vezes, mas nada que já não tenha tido nos outros jogos. É, não, mas aí é aquele caso assim, aí eu virar pra você e falar, ó, no Street Fighter 1 o Ryu solta Hadouken. Hadouken! Ah, mas é normal no 2 todo mundo ter magia, porque no 1 o Ryu é o único personagem que solta Hadouken. Aí entendeu? O que acontece, no Resident Evil 5, ele dá Hadouken e dá um Hadouken especial. Nada que já não tivesse nos outros. Ele continua dando o mesmo Hadouken e ele dá um Hadouken especial. É exatamente o que acontece no Resident Evil 3, cara. No Resident Evil 1 tinha esse negócio aí, no 3 tem 2-3 vezes mais só. Simples. Nada que já não tivesse antes. O teu exemplo só me ajudou. Muito obrigado aí, boa analogia. Ei, mas terminando o que eu ia falar, não tem? Que vocês não deixaram? É. Desculpa aí, ô Edu, vamos pro cantinho ali chorar. Na corrida do ouro, já terminando, mesmo eu voltando o jogo, a galera também voltou. Ah, vai dizer que terminou primeiro. Sim, eu fui o primeiro da locadora a zerar, Edu. Mano. Os caras ficaram doidos, porque, tipo assim, logo do começo, né, como eu já tinha... Como eu travei aquele lugar e eu joguei tudo de novo, eu gastei menos tempo que eu tinha gastado antes. Olha então, só. Então, eu zerei primeiro que todo mundo. Gastou menos tempo, mas comeu menos pão também, né? Porque o dinheiro do pão ia todo na locadora. E a galera quis me bater, porque quem zerasse, o dono da locadora falou que quem zerasse primeiro Resident Evil 3 ganhava 8 horas. Eu ganhei 8 horas nessa partida. Ah, porra, aí sim, hein? Eu não sabia que já tava podendo inventar a história, mas tudo bem. Algumas pessoas nos dão a sensação de que, por exemplo, mentem com naturalidade. fazem o ato da mentira, do engano, do drible da nossa mente e até, né, da nossa crença com uma naturalidade impressionante. Isto é, parece natural, né, que faça daquele modo, nem fica, como dizemos até, a pessoa nem fica vermelha, né, nem fica ruborizada por aquilo que praticou. Stars. Então vamos falar dos personagens que a gente mais gostava, dos nossos personagens favoritos do Resident Evil 3 em si. Eu vou confessar pra vocês que, além de ser o mais difícil do que eu achava no jogo, assim, se caso quisesse enfrentar, obviamente não fosse assim que nem o Felipe, o Edu ou o Flávio, que fugia do Nemesis. Né? Até hoje fujo. e o Felipe fugiu ontem, olha só. O meu personagem favorito também é o Nemesis. Ele se tornou um ícone da franquia, né? Que é aquele tipo de personagem que a franquia matou, mas não deixa morrer. Coloca ele em outros jogos, coloca referências, enfim, que seja, né? E aqui não tem como resistir àquele sorriso carismático dele, né, cara? Dizendo Star. Aquela gengivite maneira. Pô, você lembra, né? Você lembra daquela vez que a gente falou no cast lá atrás, bem lá atrás, lá no, quando tinha Tiziana ainda? Sim. Que até eu escolhi o Resident Evil 3 lá. O Nemesis. Como os jogos lá. Nem lembro. É os vilões. Isso. Os vilões dos games. É, os vilões. Eu falei que o Resident Evil 3 sem o Nemesis, ele seria um jogo qualquer de Resident, entendeu? E ia ser, ficaria... com certeza ia ser o pior de todos, né, cara? É, ele ia ficar muito fraco, entendeu? Porque o Resident Evil 3 é o Nemesis, eu concordo contigo, Nilson, sinceramente. Sim. Tira o Nemesis do jogo... Fica fraco o jogo, fica fraco. Nossa, fica terrível, realmente. Felipe, fala aí, Felipe, o teu personagem favorito do jogo, do Resident Evil 3. Cara, no 3, pela minha experiência, eu gostei muito do Carlos, cara. Ele é aquele típico cara que ele tá ali pra ajudar. Ele, às vezes, pode ser arrogante, mas ele tá ali, tipo, mão pra toda hora, sabe? Mão pra toda obra. E eu gostei muito da interação que ele teve com a Jill. Ele sempre querendo ser verdadeiro com ela, sempre pedindo ajuda. Entre aspas, né? Mas quando ela precisou da ajuda dele, ele tava lá pra ajudar, cara. E ele não abandonou ela, não. Cara, tu pedir ajuda pra uma mulher, ela te sentar a mão na cara, não sei se é uma grande ajuda. Assim, no início a gente... No início ali, no meio da ocasião ali, tava realmente meio propício pra isso mesmo. No final, cara, eles super se entenderam e eu que mas... crush os dois, cara. Porque o Chris eu não gosto dele. Detesto o Chris, cara. Eita, pô, olha aí. Mas, Felipe, olha só. Eu até entendo o Carlos, porque uma mulher igual a Jill, no meio do lugar que tá cheio de monstros, zumbi, olha como é que a mulher sai com tomara que caia e uma sainha pequenininha, cara. O cara olha e fala... Brasileiro. O cara já é brasileiro. Em outro contexto, essa frase, esse comentário do Nilson, seria totalmente machista. Mas, no contexto do jogo, eu sou totalmente a favor do que ele tá falando, porque... Se eu vou sair num local onde um arranhão de um bicho pode me infectar, eu ia botar blusão, saia jeans, coturno, o capacete. Roupa de astronauta. Porra, velho, sabe? Ela sai de gostosa no meio da rua e o cara não quer que o cara não fala nada. Não, brasileiro, cara. O cara tinha uma missão, mas viu um rabo de saia, mano, esqueceu a missão na hora. O Carlos. Ele tem, os caras no jogo falavam que ele tem um sotaque diferente, porque ele é brasileiro, por isso que ele tem um sotaque diferente. Cara, tu tem certeza disso que tu tá falando? Isso é confirmado? Assim, tô por fora. Eu não sei se ele é brasileiro, né? Ele é confirmado que é latino-americano, agora eu não sei. Na época falava que ele é brasileiro. Na época também falava. E eu tentei buscar, mas... Aonde que fala, Edu? Num dos files do jogo, eu acho. Não, você tá enganado, cara. Não existe isso. Eu não cheguei a ver isso, não. Peraí, deixa eu ver se eu acho que eu falo pra você. Ih, agora pode esquecer. Quando eu terminar de gravar, tu aparece. Mas na assim, época tinha isso, Felipe. Na época tinha isso, que ele era brasileiro. Bem. É, o latino ele é. A gente tem certeza que é. Mas assim, uma coisa que eu nunca entendi muito bem, porque, por exemplo, a Jill, ela é uma policial, né? No 1, ela tá toda vestida, assim, a coturna, a roupa de policial. Exato, dela. Cara, no 3, eles me colocaram ela com, tipo, sex appeal 8 mil pra cima, cara. Muito bem. É, realmente... Ela sai... Ela fala bem assim, hoje o zumbi, até o zumbi vai vir me querer me comer. Que merda, cara. E no 1, Felipe, que nem tu falou, aquela roupa toda dela, ela tinha até a proteção no ombro aqui, porque realmente, o zumbi... Realmente, não especifica se ele é brasileiro, não. A gente toma, a gente é brasileiro, a gente toma, roubamos a nacionalidade dele pra gente. O Carlos é nosso. Ai, ai, ai. E cara, tu, já que tu falou do teu personagem favorito aí, tu sabe que fim levou o Carlos hoje em dia, não? Cara, eu sei que ele tá vivo, mas não tem mais nenhuma outra menção, pelo menos que eu tenha percebido. Que seria legal, né, cara, porque todo mundo falou da Sherry, queria que a Sherry voltasse, quando ela voltou no 6, aí depois teve a Rebecca. Eu acho que ele é um personagem muito importante, porque se não fosse ele, a Jill tava morta, né, cara, por causa da vacina, né, cara. É, ou ela ia ser a esposa do Nemesis, né, um dos dois. Flávio, fala aí, Flávio, teu favorito. Cara, um personagem favorito. Cara, era a Jill, cara. Porque, porra, ela era foda, cara. Ela foi foda desde o 1 até o 3, ela é foda, cara. Desde o 1 até o 3, até o Revelation, até todos. Mas no caso do. No 3, ela evoluiu muito, né, cara? Porque no 3, no 1 ela tá muito. Tipo, ela foi pegada despercebida. E ela não tem toda aquela habilidade que ela tem no 3, ela. Pô, ela teve dois meses pra treinar, né? Ela teve dois meses pra treinar. No 3 ela já esquiva dos golpes dos bichos, já rola. Pô, sempre fiz aquilo sem querer, cara. Não consigo fazer aquilo propositalmente. Não, alguém sabe assim que... fazer propositalmente aquilo? Nunca não é saber como faz. Não consigo fazer. Não é saber fazer. Eu digo conseguir fazer propositalmente. Nunca consegui. Não, também não. Propositalmente não, cara. Não. Sempre era aquele negócio, fica apertando freneticamente na esperança. Ah, mas no seu caso que jogava só no Waze, ela fazia automático mesmo, Edu. Hadouken! Não, joguinho é normal, seu filho da égua. Não, normal não, é easy ou hard. Não existe normal no level 3. Ou você é bom ou você é uma porcaria, entendeu? Olha só. Já no jogo é assim. Olha só. Flávio, já falou, Flávio? Se você coloca no Easy, você colocou no Easy. As drogas dessas armas aí, vai, joga logo, top tudo aí. Zera logo isso, zera logo isso. Zera essa porra aí. Caraca. Tinha que ter alguma coisa assim, tipo, jogou no Waze e termina na metade do jogo. Todos os jogos tinham que ser assim. Todos os jogos tinham que ser assim. Joga 10 minutos de jogo e acabou. Bom, é só até onde você merece ir. Pronto. Tinha uns jogos de navio na era 16 bits. Se você botasse no Easy, você passava duas fases e falava: você já passou da fase de treinamento, você tem que jogar no normal. Quer dizer, o jogo já tava falando bem assim: sai daí, seu fraco, vai jogar na moral. Caraca, o God of War, né? Que tu jogava, ele dizia: você não. Tá muito difícil. Não tava difícil pra você, mano. Nossa, isso daí é a maior humilhação. Né? Que a gente passe pra você, não? Bota o controle aí na mesa, deixa que ele ande sozinho, por favor. O Mario tem isso, cara. O Mario, se você morrer, o Mario novo, se você morrer muitas vezes, cara, o jogo passa uma fase sozinho pra você. Ah, não, cara, pelo amor de Deus, cara. Não, essa não. Geração leite cupê. Geração. Ah, mas assim, caraca, uma coisa que no Resident Evil eles souberam adaptar, não, a ideia não foi muito pra frente, mas o que eles vão fazer agora no 2 é a dificuldade adaptativa. O que a gente tem no 4, por exemplo. Se Sim. você tá muito bem. Os recursos eles vão ficar mais escassos, se você não tá errando tanto tiro, os inimigos vão ficando mais difíceis. No 2, pelo que eu pude perceber na demo que eu joguei do Leon, durante 30, 40 minutos que eu joguei, é que a dificuldade tá assim. O jogo ele não tá tão simples, as munições estão escassas, então ele tá com uma dificuldade bem adaptativa. Eu não consegui escolher a dificuldade que eu joguei, eu acho que tava no normal, eu não sei, não aparecia pra gente lá. Eu acho que vem no normal pro default mesmo, cara. Não sei, mas... Não, eu tô falando a demo. A demo vem normal pro default, porque no jogo completo, com certeza, vai dar pra escolher níveis de dificuldade, né? era isso que eu não queria ter, sabe? Eu queria ter... Você joga no começo ali, não tem que escolher a dificuldade e ela for adaptativa, sabe? Não, mas pra, então vai jogar, então. Aí tu, Edu e o Flávio vão jogar, cara. O Flávio vai jogar porque não tem console. Mas o Edu não vai querer comprar o jogo. Não joga na cara, não. Toca a música triste. Ah, ele pode ganhar de Natal. Pode, pode. De quem? De quem? Já passei da idade de sentar no colo do Papai Noel e pedir presente. Eu ia falar um negócio aqui, mas vou deixar. Eu também. Eita, pô, não senta no colo do Papai Noel, senta no meu, que eu te dou meu Play 4. Flávio, não, chega lá, Flávio chega lá no colo do Papai Noel. Papai Noel, eu quero um PlayStation 4. Aí o Papai Noel vem assim, você tem que pedir alguma coisa que seja possível. Aí ele diz assim, eu quero que o Machine Cast seja famoso. Qual é o 4 Pro que você quer ou o normal? Eu quero que o Vasco não seja rebaixado. Ah, não, mas aí daí é palhaçada, porra. Aí é palhaçada, para com isso aí. Vamos parar com essa bobagem aí. Vai lá, Edu. Não, eu falei que eu concordo com o Felipe, eu também fico com o Carlos como meu favorito do jogo. Ah, que delícia, cara. Falta eu, hein. Fala aí, Nilson, qual é o teu personagem favorito? O meu é o Nikolai, cara. É o cara mais... depois do Wesco, ele não chega perto do Wesco, mas... É o cara mais filha da puta que tem no jogo. Então, mas eu ia falar do Nikolai, que eu odeio ele, cara. Sim. Ele é muito filha da puta. Nilson ama odiar ele. Sujo. O cara é sujo. Sim. Ele é sinistro, mano. Teve uma hora mas lá... Mas o cara é estiloso. Teve uma hora no jogo que, ele, tipo assim, você vai fazer aquele puzzle pra pegar a metade do... da gasolina, lá dentro de um tipo de uma... É um posto de gasolina. Aquele lugar que você pega uma manivela. Aquele lugar que você pega uma manivela. Sim. Aí você entra lá, aí você vê ele ali mexendo... Ali onde tem o DeLorean, não é? É, você vê ele mexendo lá dentro, aí ele entra na porta e conversa e fala com a Jill. E entra lá pra dentro. Aí quando você vai sair, o que acontece? Ele vai mexer no fio e poca tudo, explode tudo. Aí eu falei bem assim, cara, esse cara morreu, mano. Sim. Aí até a Jill fala bem assim que... O Carlos pergunta pra Jill onde que ele viu, se ela viu o Nikolai. Ele fala, ele morreu. Aí eles até saem pro trem, né? E vai pra aquele lugar lá. Aí o cara aparece lá naquele lugar. Eu falei, caraca, como é que esse cara tá vivo, velho? Aí ele vai depois, bota uma bomba. Bota uma bomba, o cara vai abrir o cofre e explode na cara do cara. É, bem isso mesmo. Ele também enche de bomba o hospital, né? Sim. Sim. Oh, e outra coisa, mãe, o Nikolai. Naquele jogo, sinceramente, como jogo, gameplay, jogabilidade, eu gostei, que é o Operation Broken City, né? Que é uma bosta. É uma bosta de jogo, mas nessas partes eu gostei, assim, de enfrentar os soldadinhos e coisar alguns zumbis. E algumas referências que tem do jogo, principalmente do 2. O Nikolai é muito mais filho da puta. Ele faz umas coisas ali, cara, que te... Olha, te dá um ódio, assim, mortal dele. Mas ali ele é humano normal, né, cara? Ele não é mutagênico, não, vírus, não. Nada, né? Não, mas a gente tá falando de filha da putagem, que qualquer um de nós pode ser. Mas dizem que o Nikolai foi treinado junto com o Hank, cara. Por isso que ele era sinistro desse jeito, cara. Ah, olha aí, entendi. Eu lembro, cara, que eu tava com a revista lá, quando eu tava jogando com o meu irmão, e tava uma parte assim, ó, se você fizer isso, o Nikolai vai morrer, se você não fizer, ele não vai morrer. Aí eu falei, mata esse filho da puta, por favor, mata. Tem uma hora lá que você vai entrar na sala do lixo lá, se você fizer um negócio, ele já aparece morto ali em cima e pingando sangue. É, no caso morto. O bicho pega ele, né? Pega pela Só cabeça. Que não é canônico nessa não, parte não é que canônico. Você faz, não é. Não é, mas pra mim é, morreu. E... Infelizmente o canônico ele está vivo mesmo. É. Stars. Uma coisa que eu queria comentar, uma curiosidade, ou não curiosidade, uma decepção, é das referências que tiveram do Resident Evil 3 no Resident Evil 2 Apocalipse, o filme. Ah, cara. Não, cara, esquece disso. A Alice espancando, né, Não, ele tendo sentimento? Cara, assim, como a gente já comentou várias vezes, o Resident Evil 1, a gente já citou várias vezes o hospedeiro maldito lá. Hóspede. Sim, eu sei, tô de zoeira. Ah, tá. O filme maldito, não? É, o hóspede. O primeiro, ele tem referências ao jogo, então ele se torna legal por isso. Porque ele não tem os personagens do jogo, ele não tem a ambientação do primeiro jogo, tirando a questão ali de entrar pela mansão. É uma outra parte da cidade com outras pessoas, ponto. Mas aí, quando eles trazem tudo isso pro Resident Evil 2 e botam o Nemesis pra ser espancado e a Jill pra ser humilhada pela Alice, cara, o 2 é o que eu mais odeio, cara. Então, eu não sei como que a Capcom, aos olhos dela, ficou esse filme, porque, cara, o... Aos olhos Anderson... é o seguinte, deu tá dinheirinho no bolso, dinheiro, faz outro, faz mais filme, 4. Pô. Depois desse, faz mais 4. Eu não sei como que a Capcom vendeu, não sei como é que ficou com a relação a direitos autorais, porque o Paul Anderson como diretor é horrível, cara. Tudo que ele toca fica horrível. É aquilo, né, cara? Por que que existe traficante? Porque tem quem consuma. Todo mundo vai no cinema ver, mesmo sabendo que vai ser uma merda, todo mundo vai ver igual. Porque gosta da Mila, mas o filme gosta também das referências. Tem um detalhe. Ele é muito famoso pra um público que não consome os jogos. Isso. Não, a galera entendeu? Não joga. Não joga. Não são os gamers que gostam do filme. É o público não gamer. Mas é mesmo não gostando, público. A gente o vai filme ver. Não é ruim. Mesmo não gostando, é a gente legal. Vai ver igual, entendeu? É o que eu tô falando. É, pois é, a gente vai ver, entendeu? Eu fui ver, eu vi todos. Eu vi três eu deles vi no cinema. Também. Três deles eu vi no cinema. O 2 eu fui muito hypado pra ver. Nossa. Porque quando chegou o trailer que mostrou a Jill aparecendo usando a roupa do jogo ainda, eu falei, caralho, velho. Aí a Jill não faz nada. Cara, eu juro pra vocês, eu não li isso em lugar nenhum, eu não vi entrevista, não vi making off do filme, nada, nunca vi. Mas eu tenho absoluta certeza que muitas das coisas ali com a Alice é pós-produção. Porque nitidamente a Jill era a fodona do filme e eles decidiram, por algum motivo louco, botar a Alice nesse filme. Porque aquela cena do cigarro lá, que a Jill toca o cigarro, não pega fogo, aí vem a Alice, a Jill toca o isqueiro no caso, né? E aí o isqueiro apaga, aí vem a Alice e toca o cigarro, aquilo ali é muito pós-produção, cara. Nossa senhora, cara. Ah, que nojo que me dá, cara. Jill... É, porque o... Oi, a personagem... A personagem caracterizada muito bem. A personagem principal, né? Oi? O diretor pega a personagem principal, né? É a esposa pois dele. Pois é, cara. Então. Porra, cara. Porra, que decepção. Você tá falando daquela cena que ela, com a capa de proteção, protege a menina lá na escola? Ou é da igreja? Não, tem não, da igreja, da, que ela chega de motocicleta. É a primeira vez que a Jill encontra a Alice. Please, que a Jill tá saindo com a guriazinha de algum local que eu não me lembro onde é que é. Que elas fugiram de uns cachorros. E aí a Jill... Você é na escola, né? Isso. Aí a Jill acende um isqueiro e joga o isqueiro porque ela ligou o gás. E aí os cachorros vão explodir, né? Ela toca o isqueiro apaga. Aí vem a Alice lá na frente parada fumando um cigarro. Ela toca o cigarro assim. Aí o cachorro pula o vidro, quebra e explode todos os cachorros. É, ela pega a capa de proteção a fogo assim, né? E cara, protege a menina também. Cara do céu, meu Deus. Não, chega dessa porcaria. Vamos falar do jogo. Vocês vamos falar sabem que o jogo é melhor. Que o Resident Evil, até pra própria a Mila Jojovic, é uma decepção, né? Porque ela jurava que ela ia interpretar a Jill, né? Mas agora eles estão querendo estragar outro filme, né? Que é o Monster Hunter, não é isso? Beijos. Já estão estragando. Capcom, né? Não sei o que acontece. Já estão estragando, né? Nossa, mas, cara, eu já vi umas fotos lá do negócio. Cara, não sei, eu nunca joguei a franquia, mas tudo que eu já vi dela até hoje dá a impressão que é num mundo fantasioso, que é tipo RPG, medieval, né, assim. É tal. Não, peraí, o mundo ok, então, mas quando foi que alguém pegou a sua M16 e foi pegar monstrinhos no Monster Hunter? Vocês pois também é. Têm a impressão de que vai saca, ser... Tipo, de repente Park? O jogo tá no tipo, sei lá, Nova York do século XXI, tá ligado? Porra, Jurassic Park, né, Ô Felipe, pô, tá tendo sacanagem com a minha cara. Eu tenho essa leve impressão, cara. Meu Deus, às vezes dá uma dó, cara, poxa vida. Aí a gente vê filmes que nem do Street Fighter. O filme do Street Fighter é horrível. Ah, aí, 94, sabe, não, todas as coisas... Aquele da Lenda da Chun-Li é uma maravilha. Tudo que a Capcom dá pros caras fazer, os caras fazem merda, cara. Aí pega, aí os caras fazem uma série tão legal que nem aquela do Street Fighter Legacy, aquela porra, velho. Por que que eles não seguem aquela linha pra fazer as coisas, cara? Os caras fazem tão bem feito, pô. Chega a dar uma dor no coração, sabe? Enfim. Cara, tinha um boato que saiu na internet, não sei, que eles iriam fazer uma série de Resident Evil e vocês estavam esperando o filme acabar pra poder fazer a série de Raccoon City. Mas seja só boato. No Netflix, né? É, no Netflix, nesse negócio. Falando que ia sair uma série contando de Raccoon City lá. E depois seria de outra visão, de outro, como se fosse um Outbreak, entendeu? Depois do Death Note, a Netflix perdeu muita credibilidade pra fazer adaptações. Pior que vai ter o 2, né? Segura. Ah, meu Deus. É, pior que vai. Tem do Bleach também, do Bleach é horrível. Chega disso, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar pro Resident Evil. Chega, né? Tem muita coisa que eles podiam explorar pra poder fazer coisas do Resident, saca? Igual já surgiu os boatos aí de que pode sair o remake do 3 se o 2 vendeu o tanto que a Capcom tá querendo que venda. Sensacional, assim, cara. Né? Tem um, não venda nada. Foi o diretor executivo, o produtor executivo, quem que foi lá que pegou e falou que a Capcom tem uma. Tá tipo assim, com. Um termômetro. No negócio e já tá em projeto o 3. Olha, vai vender mediante o. Cara, vai vender sim, cara. Resident Evil vende, cara. O 6 é um dos mais vendidos, cara. Fala aí, Felipe. E é um dos mais criticados, não? Não, mais vendido é o 5. Fala aí, Felipe. É o 5. Um dos mais. Então, eu tenho quase certeza que eles estão em processo de brainstorming pra fazer o 3, porque o 2 já tá terminado, né? Já foi finalizado, já passou muito tempo lá da versão Gold, né? Que já tá pra chegar pras lojas. Falta um pouco mais de dois meses pra chegar. E eles já terminaram o jogo. Só falta escolher os DLCs. E eu tenho quase certeza que eles estão preparando o escopo do terceiro jogo, porque, cara, o 3... O 2 pode até não vender tanto assim, o que eu acredito que vai pelo menos umas 10 milhões de cópias, talvez. Acho que sim, acho que porra, chega. Não é tanto, porra, é muito? Não, e comparado ao 7, que vendeu 7 milhões por aí? Pois é, bastante. E eu acho que sim, o 3, cara, tem o vilão o segundo mais icônico, né? O primeiro é o Wesker, claro. Certo. Mas o 3, cara... O que eles estão preparando é algo assim, quase de outro mundo. Eu tenho quase certeza que eles estão preparando alguma coisa assim. E daqui uns 10 anos a gente vai ver o remake do 3. Pois é, e a impressão. Caraca, 10 anos, porra! Sério? Eu acho que não chega a gastar tanto porque eles devem aproveitar muito o material do 2, tá ligado? Uhum. Os cenários. Não, os cenários eu acho que não, talvez em Guine, né, Edu? Porque tem muitas partes do 2 que se passam nos mesmos pontos do 3. Né? Ah, isso é. Alguns pontos da cidade. Não, mas o 2 é só a delegacia. Não tem cidade. É que ele... O motor gráfico eles vão porque eles criaram diretamente pro Resident Evil, né? Então a engine eles vão utilizar e acho que daqui pra frente em todos os jogos que saírem. Sim. Uhum. Concluído. Tem aqueles pontinhos da cidade ali que começa o pessoal andando e coisa e tal e tudo. É tudo na frente da delegacia do 2. Sim, mas aquele caso, eles já vão construir aqueles pedaços, saca? Então, tipo assim, já deve aproveitar muito desse material, porque afinal de contas você vai ter que fazer os desenhos, fazer as sketches, fazer os modelos, fazer os negócios, fazer as texturas... E tudo mais, é que então 3... grande parte do material vai estar pronto. Não, grande parte não, Edu. No Resident Evil 3, a delegacia é o quê? 5% do jogo. O Resident Evil 3 passa pela cidade toda, né? O 2 sim, é só a delegacia de teste, lá pra fora. Sim, mas por exemplo, se você já faz a skin ali de uma rua, aí você já tem ali a skin do asfalto, da casa, lógico, da loja, não sei o que. É, isso aí não vai precisar aí fazer, né? Muda a skin da loja pra uma padaria, muda a skin do negócio pro coisa, a rua já tá pronta, você só amplia, coloca em outros pontos, entra, entendeu? Entra o designer aí, ó. Porra! Eita! Olha só. Stars. Então tá, então eu acho que é isso aí, falamos bastante de Resident Evil 3, com certeza ficou muita coisa pra trás, a gente poderia certamente ficar aqui mais 3 horas falando e não ia acabar, é muita coisa, né, gente, quem sabe um dia a gente não retoma aí o Resident Evil 3 em algum outro assunto sobre Resident Evil, né, eu acho que o próximo aí já tá bem claro qual vai ser, esperamos que a gente grave ele também, né, Nelson? Código Verônica é o melhor, cara! Olha aí, olha aí. Então tá, então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, só tenho uma coisa a dizer sobre Resident Evil 3. Stars! Que é, resume o jogo. Olha aí. Né? Realmente, realmente. Flávio! É, só pra deixar pro pessoal que não jogou, que deve ser difícil, pra jogar, que ele fecha a trilogia de Raccoon City muito bem. É um bom jogo, jogo honesto, bom pra caramba, cara. Podem jogar Resident Evil 3. Olha aí. Nilson! Não tem muito o que dizer, né? Só que um dos melhores... Vamos dizer assim, como o Felipe disse aí também, que o segundo melhor vilão da série é com certeza é o Nemesis, porque o Wesker também se foi, né? Mas não sobrou ninguém para contar a história dos vilão. Mas, rapaz, é um belo jogo. Eu recomendo muito para quem não jogou. Eu sei lá, eu acho que o cara não jogou hoje em dia, eu acho difícil. Mas sempre tem, né, um que não jogou, né, Spider? Se é divertido, tá valendo, vamos em frente. Olha aí. Então, joguem se não jogaram, né, cara? Olha só. Bom, para quem... quer conhecer, pra quem nunca jogou a franquia Resident Evil, quiser conhecer os antigos, começar pelo 3 é um tiro no pé, porque o 3 é o mais fácil, é o principalmente mecânica do jogo, ele é bem mais refinado. Então se tu jogar o 3 e jogar um, nossa, você não vai querer jogar um, nossa, não vai realmente querer jogar. Eu recomendo você jogar primeiro o 1, o 2 e o 3 em sequência. Se você jogar o 3, você não vai conseguir jogar o 1 porque não tem o 180 e não é um jogo tão rápido igual o 3. É, exatamente. Então... Nem no 2 não tem 180, Nilson. É. Olha só. Então, fica aí a dica do pessoal para jogar. E eu gostaria de agradecer aqui a presença do Felipe. Felipe, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo para gravar com a gente. Foi muito legal o papo, realmente agregou bastante a esse cast com as tuas histórias e aí o conhecimento, principalmente do Resident Evil 2, e trouxe bastante novidade pra gente. Espero que tu possa retornar outras vezes aí, não precisa ser necessariamente só jogos, né? Talvez a gente possa falar de séries dos anos 70, que com certeza com a tua idade tu assistia muito, né? Pois é, mas cortada do mal. Então fica aí agora espaço pra te fazer aquele jabazinho maroto, falar aí do podcast que tu participa e também lá do portal lá a qual ele pertence, ok? Bom, em primeiro lugar eu agradeço imensamente o convite. É sempre muito bom falar sobre Resident Evil, que é uma das minhas séries preferidas. Eu estudo bastante, faço lives, vejo muitas lives também para consumir um pouquinho mais. E, bom, estou eternamente jubiloso, espero poder voltar mais vezes, se não para falar de Resident Evil, de qualquer outro assunto. Mas para as pessoas que ficarem interessadas sobre o nosso projeto também, do Meia Lua Cast, vocês podem nos encontrar no meialua.sexy, nosso site, que a gente divulga todos os dias muitas notícias sobre a indústria. Tem os nossos podcasts que saem todas as quintas-feiras. Nós também nós estamos no Instagram e no Twitter. O Twitter é o @meialuafsoco e o Instagram também @meialuafsoco. E é isso, muito obrigado a todo mundo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, acho que os links vão estar disponibilizados no feed desse cast aqui. E mais uma vez, muito obrigado, meus queridos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Certo, então vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvir o cast assim como a gente gostou de gravar. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E... Ih, hoje não tem Spider, não. Será? Será, Nilson, que o Fernando sabe se o Resident Evil 3 é 3D ou é 2D? Eu vou te dar uma dica, hein, ô Fernando. O cenário é pré-renderizado e os bonecos é em 3D, cara. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E, sendo uma leitura de e-mails e comentários aqui muito especial, está aqui junto comigo o mais recente temponauta do MachineCast, aquele viajante temporal que acabou de entrar para a equipe, está bem fresquinho ainda, está lá nas fraldas da velhice, o nosso querido Fernando! Fala aí, Fernando! Fala, galera. Vamos ler aí que a muralha aqui tá grande hoje, hein? Pois é, rapaz. Recebemos aqui muralhinhas de texto, apesar de termos também uma lombadinha, que a gente também vai ler, porque aqui no Machine é assim, e-mail enviado é e-mail lido. E a gente vai começar aqui, deixa eu me preparar, vestir a minha Kamui, elevar o meu cosmo ao nono sentido, cosmo divino, pra gente ler aqui e-mail... O e-mail que o Anderson Costa mandou, ele tá aí e já aprendeu, Fernando. O Anderson Costa, ele tinha um problema, que ele sempre que ia mandar e-mails aqui pro MachineCast, ele deixava o e-mail guardado na caixa de rascunhos dele. Depois de muito tempo, ele via lá, tinha lá rascunhos, tantos lá marcando, ele entrava pra ver, nossa, os e-mails do Machine. Aí chegava aquele monte de uma vez. Agora ele aprendeu, tá mandando toda semana. Ele mandou aqui sobre o cast 119. Que ele intitula aqui Melhores Vilões dos Heróis de Colante, featuring puxões de orelhas. Olha só, rapaz. Olha, então ele diz o seguinte: fala, galerinha que pira nos heróis de colantes. Fala aí, Anderson. Beleza, né? Belezinha. Estou aqui pulando alguns e-mails para poder falar que o tokusatsu mais recente que acompanhei foi o Power Rangers, que passou na década de 90 na Globo. E foi exatamente na década de 90 que assisti. Devo confessar que não lembro de muita coisa nem desses Power Rangers. Uma das lembranças é que quando apareceu o Ranger branco, todos queriam ser ele na lutinha. Cara, verdade. Tanto verde quanto branco, né, velho? Todo mundo queria ser o Ranger. É, basicamente os melhores, né? Né? Realmente, não tenho vontade de voltar a assistir Tokusatsu. Talvez o Black Kamen Rider. Prefiro guardar na memória e não estragar a minha infância com alguma decepção. Cara, eu vou dar uma leve pausinha aqui, Anderson, só pra te dar o seguinte, cara. Veja Tokusatsu, sim. Tem os Tokusatsus mais recentes, igual eu e o Danilo falamos lá no cast, que são muito bons, cara. Eu também tava igual você, eu tinha parado de assistir lá em Power Rangers, não tinha pegado mais pra assistir, até que saiu o Kaizoku Sentai Gokaiger, que a adaptação do Power Rangers, se eu não me engano, é o Power Rangers Super Mega Force, que não é legal, não perde tempo vendo a adaptação dos Power Rangers, não. Mas o original é muito bom. E eu tô acompanhando agora, igual eu falei lá, o Lupin Ranger versus Pato Ranger, que também tá muito legal. Tem uns Kamen Riders também que saíram, que são muito legais. Eu vi uns episódios, assim, são muito legais, uns ovos. Tem um Space Squad que saiu agora também, que já saíram dois filmes. Na verdade, saíram quatro filmes, me parece, que permeiam o universo ali do Space Squad. Mas Space Squad mesmo são dois filmes. Tá muito legal, cara. Se eu fosse você, eu daria uma chance... Não destrói a sua infância, porque tá muito legal. E ele continua aqui, ó. Mas foi um cast divertido e, de certa forma, me alegra saber que os Tokusatsu estão voltando e ainda tem uma boa fanbase. Uma excelente participação do convidado Danilo, do Tokudok. Vou entrar no canal do YouTube e, quem sabe, não veja algo que me agrade nos novos Tokusatsu. Que palavra chata de escrever. Ô Anderson, vou só te fazer uma pequena correçãozinha aqui que o Danilo também fez pra nós. Tokusatsu, tanto no singular quanto no plural, é Tokusatsu. Não tem Tokusatsus, igual você mandou aqui pra nós. Tanto que eu tô até lendo aqui Tokusatsu no seu plural, porque realmente não tem. O Danilo deu esse puxãozinho de orelha pra nós aqui, então vamos espalhar a palavra do mestre Danilo aí, ó. Não tem plural de Tokusatsu com S, é Tokusatsu mesmo. E ele continua aqui. Ri muito quando Danilo reclamou do sorteio honesto ter estragado toda a sua pauta para falar dos vilões. esse sorteio honesto dá pano pra manga. Não, esse aí é clássico. Né? Comentário sobre a leitura de e-mails. Sobre o nome do jogo Mickey, posso ter escrito errado sim. Mesmo com a confirmação do Blue, não ficaria surpreso se todos os youtubers tiverem escrito errado. Pois na época eu poderia até saber o nome correto, ou não. Que delícia de label da fita do Hakuto no Ken do Super NES. Nossa. É Hakuto no Ken, né? É o punho da Estrela do Norte, não é? Do Kenshiro? Rapaz, não tenho a menor ideia. Eu acredito que é assim. Até que ele dá um golpe dos mil socos lá, que ele fica... Muito legal, velho. Se for esse mesmo, é muito legal. Mas minha lembrança sobre o nome está baseada no que vem escrito nas ROMs do emulador e no emulador de Super NES aqui de casa. Está Super Donkey Kong Country, do 1 ao 3, e Mickey T. Donald Magical Quest 3. Agora sobre o puxão de orelha. Aceito de bom grado... só um contexto aí, pra quem não ouviu a última leitura de e-mails e comentários, a gente deu um puxãozinho de orelhas no Anderson Costa aí sobre uma piadinha / xingamentozinho assim que ele usou, viado, como se fosse pra xingar, e a gente deu aquele puxãozinho de orelha que não é um xingamento. Vamos ver o que ele fala aqui. Aceito de bom grado o puxão de orelha, a culpa é desse burro aqui que escreve. E tem dificuldades em conseguir se expressar bem na sua escrita. Muitas vezes o Edu se embanana na leitura de meus e-mails, pois sei que escrevo muito mal. Acredito que o Edu não tenha se ofendido. Acompanho o cast há tempos e acredito que a preocupação foi mais com algum ouvinte que possa ter se ofendido, pois pode muito bem ter sido a primeira leitura de e-mails dele. Peço desculpas, mas irei me justificar, e pode ficar longo. Não citei o nome dele, amigo do último e-mail, e isso foi proposital, mas não porque a palavra viado foi com o intuito de insultar. Muito pelo contrário, somos amigos desde a infância, dos 6 ou 7 anos mais ou menos. Hoje ele é casado e tenho muito orgulho em dizer que fui convidado para ser padrinho de casamento deste cara que considero mais que um amigo. O considero um irmão. Olha, cara, que bom, velho. É muito bom ter amigos assim. Uma pessoa maravilhosa em muitos aspectos. Não só ele, mas sua esposa, que chegou bem depois, mas parece que já faz parte da família há muito tempo. Sou muito feliz por ter os dois como amigos próximos da família. Espero que tudo de melhor aconteça na vida deles. O motivo de não citar o nome dele é para que eu consiga instigar sua curiosidade sobre o podcast e convencê-lo a ouvir, pois assim como eu, ele vai adorar, e quem sabe um dia eu não esteja ouvindo uma leitura de e-mail com a participação dele. Sou adepto da filosofia do Sidney Magal. Todo ser humano é bissexual. Só que alguns escolherão se relacionar com apenas um sexo durante a vida toda, e na real o que importa é só o amor. Ali foi mais uma expressão de indignação do que um ataque direto de ofensa, como muitas vezes um filho da puta não necessariamente é para ofensa. Mas uma conversa dialogada pode ter muitos outros significados, que em palavras escritas de forma errada, como eu fiz, pode acabar indo por um outro lado, como o da pejorativa. Isso aí que o Anderson comentou é muito interessante, Fernando. E dentro da filosofia eu aprendi que isso chama idiosincrasia, que é a forma que cada pessoa interpreta aquilo que lhe foi expresso através da comunicação, seja escrita, falada, através de uma música. Negócio, você pega, por exemplo, uma música, cada pessoa interpreta a letra da música, que tem uma mensagem totalmente diferente. E isso é idiosincrasia. Não, entende de um jeito, né? Exatamente. Espero ter conseguido me esclarecer aos demais ouvintes. A palavra em questão foi mais de carinho, afeto, um pouco de indignação talvez, do que pejorativo. Mas a má interpretação de ouvintes é culpa minha, e por isso o pedido de desculpas por minha parte. # viado não é xingamento. Boa. Né? Então, Anderson, tá aceito suas desculpas, os ouvintes aí que também com certeza aceitaram. E igual a gente também já tinha comentado lá na leitura de e-mails e comentários, a gente vem de uma sociedade em que isso foi construído na sociedade para aceitar isso de forma normal. A gente cresce ouvindo das pessoas, dos mais velhos, das influências que a gente tem, que a gente tem que considerar como anormal, como errado, como ruim, a opção, a orientação sexual das pessoas, a cor da pele das pessoas, a nacionalidade, a etnia racial e tudo mais. E é um trabalho de desconstrução que leva muito tempo, leva muito cuidado. Mesmo nós que somos negros ou que somos homossexuais ou outras pessoas aí de outras, né, com outras condições, mesmo essas pessoas às vezes também acabam caindo nessa coisinha aí, dessa cultura por conta disso, mas não se preocupa, cara, é uma desconstrução que leva tempo e todo mundo aí, um dia a gente consegue chegar lá. Que bom que você tem a mente aberta pra isso, que você ouviu aí o nosso puxão de orelha e se corrigiu, se retratou, se pediu, né, se desculpou. Cara, muito digno da sua parte, parabéns. E é isso aí, cara. Uma pessoa de cada vez a gente faz o mundo um mundo melhor. Não é não, Fernando? É, com certeza. Ainda bem que ele teve a noção de que tinha falado e conseguiu, se, vamos dizer assim, se retratar, né? Exatamente. Tá meio andado. Exatamente, cara. O mundo tem salvação. E ele mandou até aqui um PS. Ainda bem que prestei atenção no cast. Ou ia achar que o Edu estava brisado quando falou da rainha e o dragão. Pô, cara, nada. Não existe vilão mais poderoso do que uma rainha de cabelo platinado montada num dragão de duas cabeças, velho. Ou. Tem vilão mais empoderado do que essa, velho? Não tem, cara. É vilã de respeito. Não é? Não é? E, Fernando, nós temos aqui uma lombadinha, cara. Você quer fazer sua estreia na leitura de e-mails e comentários aí, começando pequenininho, uma lombadinha pra ir com calma? É, vou dar só uma puladinha aqui, só pra falar que eu não participei aqui dessa lombada gigantesca que você leu aqui, dessa muralha. Mas vamos lá, vamos ler, vamos aqui. O e-mail do Guilherme Alves. O famoso aí, palestrinha. Opa. Olá, Machiners. Machiners. Ele não ajuda Sinners. Muito, né? Ele falou Mark Sinners. Não ajuda muito, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem, vamos nessa. Bom dia, hosters. Vim dar o feedback sobre o MachineCast. Sobre como o MachineCast vem melhorando extremamente desde o episódio 100. Ó! Olha, muito, muito obrigado, cara. Muito obrigado, gente. Que bom. Legal. Que tá gostando. Oh, muito bom. Não sei se é porque me identifico mais com os temas, mas o host mandando em todos os episódios pérolas. Ótimos jogos, off-tops, uma participação mais feliz. Não sei se poderia expor isso mesmo. Beijos não, na verdade, não sei, só queria expor isso mesmo. Ah, é. É, faltou. Pô, ajuda aí, meu querido. Então vamos lá, não sei, só queria expor isso mesmo. Beijos e Timbu, faz logo um PicPay do MachineCast. Olha, tá doido pra se tornar um padrinho do MachineCast no PicPay, cara. Acho que a gente, rapaz, vai ganhar um dinheirinho aí se o Timbu realmente criar o PicPay. Né? Ah, é? Será? Vamos tentar, não custa. Né? Resta a esperança. Opa, com certeza. E, cara, temos aqui agora também mais uma pequena muralhinha aqui, uma muralha lombada. Do Éder Aleixo, que ele mandou pra gente aqui também sobre o cast 119 aí, os grandes vilões dos Tokusatsu, que ele diz o seguinte: fala, machineiros, no último e-mail eu falei que era meu segundo e-mail, porque na primeira vez que leram, perguntaram se eu já tinha enviado e-mails antes. Ficou confuso isso. Tá resolvido. Bom, parabéns pelo cast. Danilo mandou muito bem. Ele é muito gente boa. Mas, olha, lá vem os porém. Esse mas aí. O Timbu escolheu o Magaren. Ele falou que é bosta. O Flávio escolheu o Barão Kageyama. Ele também falou que ele também falou que era bosta. E me escolhe o Dokusai, que pode ser bosta. Não, desculpa. O Dokusai, que só pode ser bosta ou peito. tá bom, parei, vou tomar meu remedinho. É. Tá precisando mesmo. Ele precisa tomar algumas doses de empatia. É, né? Há muitos anos atrás, aqui no bairro, iria abrir um mercadinho e uma das funcionárias que estavam preparando a loja era uma loira espetacular. Ela jogava handball, então tinha um corpo fenomenal, cabelos longos e olhos verdes. Todos os moleques da rua ficaram eriçados por causa dela, esperando o mercado abrir para ir falar com ela. Mas quando abriu, foi uma decepção. Ela tinha uma voz muito grave e rouca, que broxou todos os moleques, e no final eu coloquei dela. E no final eu coloquei o apelido dela de Shima. Nossa, que sacanagem. Shima ficou pouco tempo no bairro. Depois de uns meses voltou para o Paraná e nenhum amigo teve coragem de encarar. Ela. Olha só, cara, sacanagem. Timbu, pare com essa frescura e assista Tokusatsu novos. Recomendo Garo, que é excelente. Grande abraço e até a próxima. O comentário ali do que ele fez na metragem ali, Edu, ele fez um trocadilho do Dokusai, entendeu? É, Dokusai. Dokusai. Escreveu junto, mas separa ali pra Dokusai. Olha, amanhã. É verdade. Toma seu remedinho ali. Acho não sai da rotina que o médico te prescreveu, não, que faz mal. 3 vezes ao dia. Isso. Então, galerinha, chegamos aí a mais uma ao final de mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machine. Muito obrigado a todos vocês aí, Éder, Anderson e Palestrinha, que mandaram seus e-mails. Obrigado pelos muralhas, pelas lombadinhas. Mandem mais e-mails, mais comentários, que aqui no MachineCast é assim. E-mail enviado é e-mail lido. Muito obrigado a todos, obrigado aí Fernando por ter participado junto com a gente aí nessa leitura de e-mails e comentários. Edu. Espero que o Timbu ceda espaço para que você participe mais vezes, porque o estagiário não tem direito de participar da leitura de e-mails e comentários, mas como você é membro efetivo, foi muito bem-vindo a participar aqui conosco. Estamos sempre aí. Então é isso, galerinha. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Valeu, galera. Piada velha do Machine. A professora, né, passou trabalho de casa para as crianças, né? Aí falou assim: eu quero um utensílio médico. Aí você me fala: ok, qual utensílio médico que é? Pra que que serve e quem te deu, sabe? Quem que te deu, o que essa pessoa falou quando te deu, né? Aí chegou no... Isso foi no final de semana. Aí chegou na segunda-feira, vem, eu vou cobrar você, vamos lá. É, Mariazinha, ela, quem é a professora? O que você trouxe? Eu trouxe um band-aid. Quem te deu? Foi minha mãe. Pra que serve? Ah, ela disse que serve pra botar nos machucados, pra curar os machucados. Ah, muito bem. Você, Joaninha. Aí, professora, eu trouxe uma seringa. Quem falou? Quem te deu? É, meu pai. E o que ele disse? Ele disse que é pra botar remédio, pra aplicar injeção nas pessoas. Ah, muito bem, muito bem. E você, Joãozinho? Aí, Joãozinho, aí ninguém... Ele não respondeu. Quando veio, ele tá vindo no corredor do colégio segurando um balão de oxigênio, aqueles puxando pelo carrinho, aqueles balões de oxigênio, sabe? Sim. Aí ele chegando aqui, assim, professora, cheguei. Joãozinho, quem que você trouxe? Eu trouxe um balão de oxigênio, professora. E quem te deu? Ah, foi meu avô. E o que ele disse? Ele, devolve! Puta que pariu. A professora passou, né, uma tarefa de casa que era pra levar coisas de chupar. Aí, beleza. Aí chegou no outro dia... Aí a professora disse, vocês fizeram o que eu disse? Sim, professora. Aí chegou a Mariazinha, e tinha levado uma laranja. Aí a professora, muito bem, Mariazinha. Aí chegou a Joaninha, levou um pirulito. Muito bem, Joaninha. Aí chegou o André, aí o André levou um sorvete. Aí, muito bem. Aí tá, foi. Aí chegou o Joãozinho. Aí o Joãozinho tava com uma cueca na mão. Aí a professora, Joãozinho, uma cueca? Sim, professora, cueca de chupar. Mas como de chupar? Por que que você tá dizendo isso? Ah, ainda ontem eu vi a minha mãe falando pro meu pai no quarto durante a noite: tira a cueca que eu quero chupar. Caraca. Aí o Joãozinho, ele ia pra missa, né? Isso, só que ele dormia na missa, o Joãozinho. Então a irmã dele levou um alfinete e toda vez que ele combinou que toda vez que ele fosse dormir, ela ia pregar a bunda dele com o alfinete, entendeu? Eita, pô! É, dá uma alfinetada na bunda dele, né? Aí, porque. E ele era famoso por dormir, o Joãozinho, entendeu? Aí botaram ele na primeira fila. Sim. E o padre dando sermão, de repente o Joãozinho tá assim, quase dormindo, aí o padre chega e fala: vou fazer uma pergunta. Agora, quem foi o criador do universo, de tudo? Joãozinho. Aí ele tava dormindo, aí a irmã deu uma alfinetada na bunda dele e ele levantou: meu Deus! Nossa, muito bem, isso aí, tá sabendo. E foi, continuou o sermão e foi o Joãozinho de novo dormindo. Aí, de repente, ele: vou fazer outra pergunta. Quem é o filho de Deus que morreu na cruz pra nós? Aí foi a Mariazinha falou, foi e espetou de novo a bunda do Joãozinho e ele levantou: Jesus! Aí muito bem, tá acertando tudo. E tá ele dormindo de novo. Aí o padre falou: vou fazer outra pergunta. O que que a Eva falou pro Adão depois da primeira noite deles juntos? Aí na hora que a irmã ia enfiar o negócio no Joãozinho, ele levantou, olhou pra ele e falou: se você enfiar esse negócio na minha bunda de novo, eu te quebro a cara. Que pariu. Que merda. Aí eu falava, uma pergunta pra ti, vamos lá. Qual é o jogo em que o Batman ensina a dar salto mortal? Cara, não sei. Mortal com Batman. Puta merda, o Batman. Ai, ai, ai. Qual é o game que só tem 1, 3, 5, 6, 7, 9? Não sei. Age of Empires. Caraca, mano. Caçador, né? Ele chegou, o cara costumava ir para as savanas fazer caça e tal. Aí ele voltou pro Brasil, o cara, e foi contar a história pro amigo. Pô, cara, porra, passei um sufoco na savana, na africana, nessa última caça que eu tive. Caraca, eu tava lá andando, de repente bateu de cara com um leão. Peguei minha espingarda, fui atirar, emperrou. E aí o leão começou a vir atrás de mim. Aí eu larguei a espingarda e comecei a correr. O leão chegava perto de mim. Quando ele chegava perto de mim, ele escorregava. Aí ele vinha de novo, correndo. Quando ele chegava perto de mim, ele escorregava. E assim foi, eu consegui escapar. O cara, pô, cara, que coragem, porque se fosse eu, tava todo cagado. Aí o caçador falou: tu acha que ele tava escorregando em quê? Puta que pariu. Vou lá com mais charadinhas aqui. Qual o estado que solta Hadouken? Estado que solta Hadouken? Não sei. O Rio de Janeiro. O que são vários pontinhos amarelos na praia? Eu não sei. Um arrastão de Pac-Man. Caralho. O que a polícia do Street Fighter faz? O que ela faz? Honda. Puta merda. É uma melhor do que a outra. Qual o café preferido do gamer? Não sei, qual café? Nescafé. Ness, puta merda. Off Topic. Tempo que eu tô lá. Os caras disseram que teu podcast é 3 por 1 real, porque é só meia lua, assim, não tem nem a lua inteira. Pô. meu áudio tá como aí, tá tranquilo? Tá tranquilo. Ouço todos vocês de forma maravilhosa. Ah, que delícia, cara. É que o nosso podcast é uma delícia, né? Conhecido como a delícia também. Ah, é? Eita. É. E falar nisso, Nilson, me lembrei do nome do podcast que eu descobri essa semana, Laranjada. Aí tá o Jailson na capa. No logo do cast. Você mostrou, pô. Eu falei. Jesus, que delícia. Eu falei, que viagem é essa, velho? Jailson, durante muito tempo, foi o ícone, né? Do nosso slogan. Uhum. Aí, vocês fizeram um episódio especial quando ele faleceu, né? Sim, fizemos. Tá tudo lá no site. Foi uma homenagem mais que merecida. Fui tomar um suquinho de laranja lá no céu. Que barbaridade. Ou não, né? Eita porra, olha aí. É, de acordo com a religião do Nilson, não vai pro céu, não. Felipe, a gente não tem frase, mas quando alguém tá afim de fazer, não tem problema. Eu vou chamar o nome e tu pode fazer a tua frase, ou só se apresentar, tu que sabe. É, fica não, sem problema. A teu critério. Se aí quiser depois, dar um grito de guerra, qualquer coisa. Se quiser tirar a roupa, rodar a camiseta, tanto faz. Ô, louco! Ninguém mais liga o webcam, liga o webcam. É, na BGS eu fiz muito isso. É. 5 minutinhos aí a gente já começa. Eu já volto aqui, tá? Pra gente. Vai Beleza. Cagar? Vai Pô, cagar? Vou cagar. Nessa hora, porra. Peraí, eu acho que não é isso que ele vai fazer, não. Eu acho que ele vai cagar, sim. Caraca, eu tô assando aqui, mano, que tá muito calor hoje. Usa aquela pomada pompom. Não, mas eu não tô assado, eu estou assando, que tá muito calor. Me fala o então, dia... Então, pompom previne assaduras. Porra. Hein, ô Flávio, me fala o dia que não está quente no Rio de Janeiro. Porra, né? Que é o inverno aí é 30 graus. Cara, as quatro estações é... Verão, quente, calor e mormaço. Na verdade, o inverno é verão e o verão é inferno. Rapaz, né? eu fui... Pô, não dá não, acho que hoje deve ter feito uns 35, aqui por aí ou mais. 34, cara. Fez 34, então, às 3 da tarde. Caraca, tá foda hoje, mano. Eu não esqueço uma vez que chegou eu tava trabalhando de recepcionista lá em Tiradentes, né? E Tiradentes é bem frio, porque fica na serra. Aí tava no inverno, o termômetro tava marcando tipo uns 4 graus, assim, era de manhã cedinho. Tá maluco? 4 graus, desce eu tô casal de camiseta. Do quarto. Hã? 4 graus, eu tô de camiseta aqui. Pois é, cara. Tá desce bom. O casal Falou. Do quarto, assim, de bermuda, camiseta e tudo mais, assim, eu todo encapotado, velho, usando aquele sobretudo de porra, tipo de veludo, assim, de tão frio que tava e tudo. Eu olhei pra eles, assim, o cara virou pra mim assim, você tá com frio? Eu falei, nossa, tô com muito frio. Ele virou, nossa, isso é quase o nosso verão. Caraca, não, mas 4 graus eu estaria invernando, cara. Estaria que nem um urso dentro da caverna. Não, Edu, 4 graus eu não saía nem do lugar, doido. 4 graus pro Flávio Lé, é esquife de gelo do Camus. Ô, Nilson. Inverno. Ô, Nilson, os jogadores lá do Nordeste vêm aqui pro Sul pra jogar, cara, eles chegam no inverno e eles quase desistem, cara. Tá doido, maluco. Jogando de casaco e luva, né? O Renato tá sempre de luva. O Renato ainda é gaúcho, aquele filho da mãe, né? Foi pro Rio e esqueceu como é que se é. Se naturalizou o carioca. É. O nosso site mesmo é o meialua.sexy. Eita, porra. Oi? É do grupo do Game Hall. Meia quê? Meialua.sexy. Pode colocar meialua.sexy na barra de pesquisa do Google que vai aparecer, tá? Porra. Não, mas aqui tá sexo meia lua inteira. É sério? Não, ainda bem que não caiu na página. Ainda bem que não caiu na página de pesquisa. Já foi direto pro meialua.gamehall.ol.com.br, é isso aí? Isso mesmo. Ah, tá. É só o RL. Olha aí, Nilson, tô postando aí. Olha aí, Nilson, no chatzinho, meia lua inteira. Show de bola. Vocês estão ouvindo algum barulho no meu microfone? Fora a minha voz? Não. Não. Vocês estão ouvindo... os vídeos assim mesmo. O que que é, Dom? Pode fechar o X-Vídeos assim mesmo. Fechar o X-Vídeos? Talvez. O que que tem efeito. Tava preocupado, a gente tá ouvindo o barulho do vídeo, mas... É, cara. Pode fechar assim mesmo, Edu, não faz sentido nenhum, Edu. Tô com um headset, como é que tu vai ouvir barulho do vídeo? Vai que tu bota pra sair da TV. Não, mas ele pode estar vendo pelo celular, né? Ele pode mutar o vídeo também, né? Cara, que viagem é essa? O Edu já tá usando essas estragadas de novo, Edu. Pelo amor de Deus. Ai, que barbaridade. Não adianta disfarçar no último. Como é que eu vou ficar vendo esses vídeos? Essa hashtag tá aqui atrás de mim, cara. Não sei se ela tá vindo junto com você pra vocês fazerem alguma coisa depois. Vai saber se é pesquisa. Tipo o quê? Trocar, fazer uma posição diferente, né? Ela no sofá e eu lavando louça, né? Não tem quem, né? Não tem quem ler o Kama Sutra. Meu Deus. Deixa gravando, né? Pode deixar gravando. Vai cagar de novo. Pega o diarreia. É nada, moleque tá fungando no cangote dele aí. Deve ter cutucando ele com o rolo de macarrão. Já começou essas porra desse negócio de podcast? Vai demorar muito esse podcast aí, já tem 20 minutos que você tá gravando. Vai demorar muito pra acabar? Ela falou que vai cuspir no chão, se na hora que se o cuspe estiver seco, você tá ferrado, Marcos. Vai entrar uma porrada. A sorte é que lá o cuspe não seca, congela. Depende, se for no verão, é bem rapidinho. Esqueceu? Aqui é bem definido, né? O verão é bem quente, o inverno é bem frio. Ah, mas aí tá fazendo calor ou tá fazendo frio? Porque 34 aqui graus, caralho. Fio da porra. 34 aqui, graus. Não vi você falando a temperatura dele. Não, olha, o vírus, só que tu esqueceu. Mas vamos entrar nessa história da temperatura de novo. Porra. Não, tô só comentando que aqui em BH hoje, apesar de verão, tá frio, tá com clima de inverno. Se fosse aqui no Rio, na hora que tava saindo da boca, já tinha secado já o cuspe. Ai, que delícia. O cuspe nem sai, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. E aí, é Edu, tu que já trocou de estação. De estação não. De geração. Viu? A gente ficou um tempão falando de estação, de calor e de temperatura, e ó, entrei no, na erva do Edu, ó. E aí, Edu, tu que já trocou de geração. E aí, Neus, fala aí. Sobre o Resident 2 Remake, como é que eu... Não, fala do Resident Evil 5, o que tu achou do jogo? Não, carnes pra churrasco. É. Porra. É, a ignorância do cara, eu te falo. É. É, eu conheci o Resident Evil 3 tá, peraí. Foi com um amigo. Peraí, começa de novo sem a manga da camisa na boca, por favor. É que eu tava com a mordendo na fronha. É, tá mordendo a fronha. Ai, caraca. Não vou ver falar nada. Só a menção honrosa, né? É o Barry, né? Que sai de helicóptero no final, né? É o Barry? Mas o Edu já falou é dele. É o Barry. Quer falei. Falar então, dele? Então, no primeiro ele evita um sanduíche de Jill. No terceiro ele evita um churrasquinho, né, de Jill. Porra, que pariu. You're almost que merda, Jill's mano. Barbecue. Ai, meu Deus. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.